Gravando. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos à centésima, 79ª sessão de Jornada de Sangue. Não tem vinhetinha cantada hoje. Bom, recapitulando então as últimas sessões, porque o Lucas não estava nas últimas duas. Assim ele acompanha também e não se perde. Vocês estavam na cidade de Sigil, em busca de pistas sobre o nada e o vazio, sobre como derrotá-los. Em busca de pistas sobre a Roda do Tempo, que é um item que, pelo que vocês investigaram e descobriram, é o item no qual você pode conectar as 24 runas mestras, as 24 pedras rúnicas, e com isso utilizar o máximo poder delas sem sofrer as consequências disso. Pela visão que a Toph e a Lisbeth tiveram, a entidade chamada assim autoproclamada Eternidade utilizou as 24 pedras rúnicas com a tal da Roda do Tempo para criar o um multiverso. Feito isso, as pedras rúnicas elas se dispersaram pelo multiverso e vocês acabaram tendo contato com elas acidentalmente quando estavam na mina de Gordinho Anão. Quando o Artan foi destruída e vocês tiveram essa revelação da roda de que as pedras rúnicas eram a chave para derrotar o nada e o vazio, e que a roda do tempo era algo que eles buscavam, informação que vocês obtiveram através da Ciri, que tinha sido abduzida pelo nada e pelo vazio, e convertido numa entidade deles quando ela se sacrificou para quebrar o último selo e tentar derrotar o Garleth. Vocês comentaram isso com os deuses, com os grandes heróis de Arton, com os Eiradan, que estavam todos presentes no plano de Tenebra inicialmente. E ninguém demonstrou conhecimento a respeito dessa roda do tempo e uma investigação tinha que ser feita. A investigação teria que começar por algum lugar, e o lugar que foi sugerido por vocês pelos Eiradan e pelo próprio Ungaka, que forjou as armaduras que vocês possuem, foi começar por Sigil, que segundo eles disseram é o centro do multiverso, uma cidade que teoricamente seria eterna, e nas palavras de Ungaka, quando o multiverso terminasse, Sigil permaneceria lá aguardando o florescer de um novo multiverso. Assim vocês rumaram até Sigil, passando primeiramente pelo reino de Alihanna, dali indo para as terras exteriores, para o reino de Arbórea. De Arbórea vocês conseguiram, após uma negociação com o deus grego Apolo, vocês conseguiram acessar um portal que levava vocês até a cidade Portal de Silvânia, que fica nas terras exteriores, e na qual vocês conseguiram um portal que levou vocês até a cidade de Sigil, que é onde vocês se encontram agora. A investigação em Sigil começou um tanto quanto dispersa, sem muita noção do que fazer. Vocês foram até o salão, o imenso salão de registros, que era um local visível da taverna onde vocês estavam instalados, em busca de informações sobre Roda do Tempo, que não conseguiram, sobre as Pedras Rúnicas, conseguiram pouca informação, tá? Um único pergaminho de um tal de Mordenkainen, direcionado a um tal de Alminster, comentando o funcionamento das pedras e que as pe a pe usar, utilizar a pedra em si tem um efeito similar a desejo, mas tem consequências, e que deve existir uma forma de evitar essas consequências. E o Mordenkainen estava em posse da Pedra Eu do tô aqui. Fogo, que Já foi parar coloquei. nas mãos de vocês. Certo? Quando Não, perguntaram eu pro velhinho, o Rowan Darkwood, o prócer do Salão dos Registros, né? Se ele sabia alguma coisa sobre o nada e o vazio. E vocês explicaram o que era o nada e o vazio. Ele disse: ó, eu não conheço isso, mas me parece muito com uma coisa que a Patrulha da Perdição venera. Vão até o Armorial e conversem com eles, talvez vocês consigam o que vocês querem. E assim vocês fizeram, foram até a Patrulha da Perdição, procurando informações sobre o nada e o vazio, alegando que eles estavam destruindo o universo e que vocês queriam detê-los. Vocês não sabiam, não tinham como esperar, que a Patrulha da Perdição, que venera a entropia, venera por consequência o nada e o vazio. E, mais que isso, já estava em contato e aliado a essa entidade da destruição. Quando vocês entraram na Patrulha da Perdição, eles fizeram de tudo para extrair informações de vocês e assim separaram o grupo para eliminar todos, menos a pessoa que forneceria as informações, que no caso era a Ciri. Quando a ordem de ataque foi dada, vocês conseguiram derrotar os inimigos, os emboscadores, todos eles, e conseguiram alertar a Ciri, que se ocultou dos atacantes. Encontrou uma passagem secreta nas catacumbas, e nessas catacumbas ela encontrou uma pedra estranha, cheia de runas, numa escrita que ela não conseguiu interpretar, não conseguiu identificar. Ela utilizou a magigrafia para copiar as runas, e mais que isso, utilizou telecinese e jogou a pedra dentro do buraco portátil dela para mostrar para vocês. Assim, ele falou para vocês: fujam daqui que eu consigo me virar, eu saio daqui. E quando vocês estavam indo para a saída, vocês deram de cara com a líder da Patrulha da Perdição, a Pentar, que passou a atacá-los e manifestar poderes do nada e do vazio. O combate com ela estava um combate difícil, mas vocês estavam em vantagem numérica. Então ela ativou um portal portátil, olha o trocadilho aí, e transportou vocês para o plano. Para o semiplano elemental do Sal. Para combater contra vocês lá, um local extremamente árido e agressivo, no qual vocês teriam desvantagem. Enquanto quando vocês começaram o combate com ela lá, antes que as vantagens dela se manifestassem sobre vocês, a Lisbeth astutamente usou a magia de banimento e baniu a Pentar de volta para o plano nativo dela. E aí vocês não encontraram mais com ela, vocês foram até uma cidade que existia nesse plano do Sal, pegaram um portal de volta para Sigil e saíram de dentro do Armorial. Paralelamente a isso, a Ciri começou a investigar o Armorial em busca de pistas, começou a saquear tudo que ela encontrava que poderia ser importante, conseguiu reunir grande quantidade de informações para o grupo. E nesse meio tempo ela encontrou com a Pentar, que estava procurando por vocês para eliminá-los, e aí ela usou seu poder de obliteração para apagar o manto do esquecimento, aliás, para apagar a mente da Pentar. Então a Pentar não se lembra de mais nenhum de vocês, a não ser a Ciri, que foi presa pela Patrulha da Perdição e levada de volta até as catacumbas numa tumba lacrada que foi aberta pela Pentar e de dentro da qual surgiu um tentáculo do nada e tentou agarrar a Ciri. Então a Sierra ela se mandou dali o mais rápido possível. E vocês já estavam nas ruas, já tinham saído do armorial. E a Toph usou o cajado de Lena para curar a Lisbeth, porque a Lisbeth tinha sido atingida por uma flecha da Pentar, que tinha a essência do nada na ponta, e isso estava contaminando e corrompendo a Lisbeth. A Toph arrancou esse troço da Lisbeth, aprisionou num jarrinho, usando o poder de moldar matéria escura, um poder que ela adquiriu após se fundir com a Ciri e aprender essa habilidade que a Ciri usou no Celestial que ela controlava, a Dark Ciri, e aprisionou isso num jarrinho que está com vocês, inclusive, e a Toph usou o cajado da cura de Lena para curar a Lisbeth. Quando fez isso, imediatamente disparou um desespero na cidade, um alvoroço se formou na cidade, e a Dama da Dor surgiu. Vocês se ocultaram no beco. E a Dama da Dor foi indo em direção ao beco onde vocês estavam, quando uma gosma gigante surgiu vinda do Armorial, indo na direção do beco onde vocês estavam também, e essa gosma ela foi desintegrada pela Dama da Dor. A Dama da Dor ela entrou no beco, seguiu o caminho dela, ela matou um cara, um transeunte, nessa passagem dela, sem qualquer dó, sem qualquer remorso, sem sequer demonstrar que tinha notado o cara. E a Toph foi e usou o cajado para trazê-lo de volta à vida. Quando isso aconteceu, a Dama da Dor retornou e foi na direção de vocês, olhando fixamente na direção do cajado, com um olhar de fúria. Então vocês se refugiaram no plano do Selerin e conseguiram escapar da Dama da Dor. Vocês se reuniram à noite na estalagem, compartilhar as informações que tinham conseguido e começaram a confabular para decidir o que fariam a seguir. Durante a madrugada, Toph ela saiu da estalagem e foi ela própria tentar falar com a Dama da Dor. Não conseguiu falar com a Dama da Dor. A Toph começou a causar alguns alvoroços na cidade para tentar atrair a atenção da Dama da Dor. O que ela conseguiu, a Dama da Dor se manifestou para ela, mas não disse uma palavra sequer. Quando a Toph alegou que o universo estava se destruindo, que o nada e o vazio estavam chegando, que algo precisava ser feito, que se a Dama da Dor não ajudasse, a própria cidade de Sigil seria destruída, caso vocês falhassem no objetivo de impedir o nada e o vazio, a Dama da Dor ela simplesmente olhou na direção da Toph, isso quando a Toph chamou a atenção dela, causando estrago na cidade. A Dama da Dor surgiu, fez três moedas aparecerem sobre a cabeça da Toph, desintegrou uma das três moedas, as duas moedas restantes caíram na mão da Toph. A Toph olhou e viu que eram dois tibares de ouro. E quando a Toph começou a argumentar com ela, dizendo que ela tinha que ajudar, porque se ela não ajudasse e vocês não conseguissem cumprir a missão por ausência de ajuda dela, tudo iria se destruir, inclusive Sigil, e que ela precisava ajudar. A Dama da Dor, ela simplesmente olhou ao redor, dando um 360, circundando com seus olhos toda a circunferência da cidade de Sigil e detendo seu olhar de tempos em tempos, numa quantidade de 15 vezes que correspondem às sedes de todas as facções, aos maiores prédios que existem dentro da cidade de Sigil. A Toph, então, voltou para a estalagem e no dia seguinte vocês se reuniram para compartilhar essas informações. A Toph compartilhou essa informação com vocês. A Ciri compartilhou as informações que ela tinha coletado dentro da Armorial. Vocês leram os pergaminhos que ela conseguiu coletar, que são esses que estão todos aí no jornal. Quem não tava ou precisa recordar, no jornal tem diversos pergaminhos e tem pedras também. Enquanto vocês conversavam tudo, e a Toph falou do encontro que teve com a Dama da Dor, das moedas que ela entregou para Toph e que surpreendentemente as moedas eram dois tibares. Nesse momento a Toph percebeu que estava sendo observada. Tinha alguém na estalagem escutando a conversa de vocês. A Toph foi até essa pessoa, abordou essa pessoa. A pessoa deu uma desconversada, mas ao ser intimidada por vocês, a pessoa foi e se sentou na mesa com vocês e revelou quem era. Essa pessoa é Desmond, um elfo negro, um Eradan, o contato que a Kaline disse para vocês procurarem dentro de Sigil. E ele disse que a atenção dele foi chamada quando vocês mencionaram Tibar, que ele sabia que Tibar é a moeda corrente atualmente do mundo natal dele. E disse que a Kaline, uns 150 anos atrás, levou para ele alguns Tibares de presente, como uma recordação de Arton. E que a missão dele era permanecer em Sigil e explorar Sigil, descobrir os seus segredos e descobrir tudo a respeito dos portais de Sigil. Mapear os portais, inclusive. Vocês explicaram pro Desmond o que aconteceu com Arton, o que estava acontecendo, e que precisavam da ajuda dele para encontrar as informações que precisavam em Sigil. Então ele disse a vocês: eu acho que eu posso conseguir alguma coisa para ajudar vocês, venham comigo. Levou vocês até esse mapa que está aparecendo aí na tela, que é o salão de eventos, que fica do lado da estalagem onde vocês estão hospedados. E que na noite anterior teve uma festa aí. E aí vocês foram conhecer o salão dos eventos. Conheceram lá dentro a Erin Darkflame Montgomery, a Procer dos Sensitivos, a guilda que comanda o salão dos eventos. Ela explicou para vocês que o que eles são e o que eles fazem. E vocês entenderam que o Salão dos Eventos, ele é como se fosse uma gigantesca casa da cultura, onde as pessoas vão para aprender coisas diversas, tá? Existem salas para treino de artes marciais, existem salas para treino de artes, existem salas para aprendizado de magia, entre outras coisas. Existem bibliotecas, salas de leitura e existem os sensórios, que são esses locais aqui que parecem gigantescos anfiteatros de arena. São sensórios, que são locais onde você segura uma pequena esfera composta de múltiplos minerais na mão, e aí você vai sentir uma sensação que você nunca sentiu. E que diversas pessoas vão até esse local e gravam suas sensações nessas pedras para que outras possam senti-los. E a guilda dos sensitivos acredita que a essência do multiverso reside no, na experimentação. Ou seja, o universo ele só existe porque existem as sensações. O universo ele só é percebido através das sensações. Ou seja, se você sente o universo existe. Se você não sente, não existe sensação, então o universo ele não existe. E você só está uno com o universo, você só descobre os segredos totais do universo quando você experimenta todas as sensações que são possíveis de se experimentar. Bom, enquanto ela explicava isso, vocês expuseram a visão que vocês têm acerca disso, acerca de universo, discordaram dela, desdenharam da visão deles. E isso ofendeu a Procer, a líder deles, que não gostou do que vocês falaram e pediu para que vocês se retirassem. E a única que demonstrou um pouquinho mais de simpatia foi a Ciri, que concordou em transmitir para eles duas sensações que a Procer não conhece. A sensação de você ter o seu mundo sendo destruído e a sensação de você ser responsável pela destruição do seu próprio mundo. A Ciri, então, ela transmitiu num dos sensórios essas duas sensações para duas pedras. E isso serviu como pagamento para que vocês pudessem ver o que foi o desejo de vocês, um dos pedidos de vocês, que é verificar se no salão dos eventos existe uma outra pedra parecida com a que vocês encontraram no armorial. Isso quando vocês disseram que encontraram a pedra, descreveram a pedra e disseram que estava no armorial. Isso chamou um pouco a atenção dela porque ela tinha uma igual e mostrou para vocês que é a pedra que aparece aí nos jornais de vocês também. Nos jornais da campanha tá aí a pedra para vocês verem. Ela mostrou a pedra para vocês, pediu para que vocês se retirassem. E a Ciri foi conduzida por um dos assistentes dela até um local, um salão de aprendizado de magia, para ensinar a magigrafia, a técnica de magigrafia, aos professores de magia do salão de eventos. Quando vocês mostraram a magigrafia para ela, tiraram uma magigrafia da pedra que ela tinha, ela ficou curiosa e pediu para que isso fosse ensinado aos seus instrutores de magia. A Ciri ensinou isso. E ganhou uma recompensa em troca. O assistente da Erin disse que ensinaria um poder para Ciri e foi fazer um treinamento relâmpago com ela do uso desse poder. Enquanto isso, vocês tentaram explorar o local. O Celerin e a Toph foram até a biblioteca, onde um homem que tinha escrito parte dos pergaminhos. Um dos pergaminhos que vocês têm em posse de vocês, que dava algumas pistas. E esse homem, ele, no próprio pergaminho, já dava a entender que ele tinha morrido. E a Toph buscou a alma dele, encontrou a alma dele vagando ainda pelo salão dos registros, salão dos eventos, desculpa. Conversou com ele, e aí ficou evidente para vocês que ele tinha sido morto por alguém do salão dos eventos por mexer onde não devia. Na biblioteca, a Toph ainda viu o espectro dele revirando alguns livros. E depois levando a mão ao pescoço e caindo no chão, despencando da escada na qual ele estava. O Celerin tentou se disfarçar da aparência dele, subiu na escada, foi fuçar na mesma estante onde ele estava. E aí começaram a chegar guardas dentro do local e pedindo para as pessoas se dispersarem, que era uma emergência, incêndio, alguma coisa assim. E aí, a Toph e o Celerinho usaram um subterfúgio também e conseguiram sair dali sem serem detidas pelos soldados. Foram todos para a entrada e a Toph conversou com alguém que era um contato que ela tinha. E que, segundo a pessoa com quem a Toph conversou durante a madrugada, se ela abordasse essa pessoa a ajudaria. Porém, a Toph perguntou algumas coisas sobre um livro, um manifesto, e não deu muitos detalhes. A pessoa ela ou se sentiu ofendida, ou ficou desconfiada, mas enfim, dispensou vocês. E vocês saíram pra rua, retornaram pra rua. Se encontraram todos, menos a Cer que tá lá dentro ainda. Saíram para as ruas. E quando vocês saíram para as ruas, uma pessoa veio junto com vocês, veio caminhando próximo de vocês e os abordou. Ah, vocês querem o manifesto do Prócer? Eu posso conseguir uma cópia para vocês. Me sigam. Então, é aí que começamos. Vocês estão na rua. Quando são abordados por esse homem, ele é um humano magro, músculos assim razoavelmente definidos, cabelo curto, espetado, marrom clarinho, e ele tem olhos verdes com pupilas fendidas na vertical, como se fossem olhos de gato. E ele vira e fala para vocês: vocês querem uma cópia do manifesto do Prócer? Venham comigo, eu posso arrumar uma para vocês, mas falem baixo isso. O que vocês Eu fazem? entreolho os meus companheiros com indagação. E aí? Eu topo. A gente quer, não quer esse livro? Ele é Sim, lindo? sim. Sim, Mura? vamos. Bora. Como você sabe que a gente está procurando isso? Ah, escutei vocês comentando com a moça da entrada do salão de eventos. Eu estava bem atrás de vocês. Mas faz E. tempo que você está interessado na gente? Ou foi coincidência? Não, foi uma coincidência. Eu estava passando e escutei vocês falando. É um livro que eles não gostam muito. Conta os segredos deles. Não. E como você vai, você consegue essa cópia? Uns amigos meus têm e distribuem esse livro pela cidade clandestinamente. Eu posso pedir para que eles arrumem uma cópia para vocês. Interessante. Isso, é claro, se vocês contribuírem com alguém que precisa comer. Bom, se você nos arrumar o que a gente quer, sinta-se banqueteado ou em um banquete. A gente Mas. faz questão de alimentá-lo. Ai, que bom. Bem, meus honorários não serão custosos para vocês, mas devo adverti-los de que uma cópia desse livro costuma ser bem cara, muito cara, eu diria. Mas eu tenho certeza que um bom samaritano como você conseguirá um preço justo, não? Sim, preço justo, com certeza. Mas eu garanto para vocês que não sairá por menos do que 100 moedas de ouro. Vocês, Quanto? por um acaso, 100 moedas de ouro. Vocês, por um acaso, teriam esse dinheiro? Vocês não me Depende, parecem você ser teria ricos. esse manifesto? Aqui Traz o comigo livro e não. traga o dinheiro. Vamos falar com Então vamos meus ver. amigos. Venham comigo. Tudo bem. Legal. Ele vai caminhando com vocês pelas ruas, certo? Vai andando ali no meio daquela aquele fuzuê que tá, que pessoas passando, indo e vindo o tempo todo, certo? E aí chega num local, um beco. Ele para, ele dá uma olhadinha dos dois lados, meio desconfiado. Aí ele olha ao redor. Aí ele pega e cochicha pra um de vocês. Bom, parecem que está tudo seguro. Parece que ninguém nos seguiu. Vamos, venham comigo. É por aqui. E aí ele vai entrando no beco e vai chamando vocês. Você viu que o dia tem ligado? Sim, eu tô vendo. Ah, beleza. Só pra não ficar. Joga a percepção. Eu quero ver, tentar ver se eu escuto, Jeff. Gente, ele não vê. 45 já. Joga a percepção também, Grial. Toff, as palavras dele são reais. Vocês foram andando pelo beco e não foram seguidos. Vocês foram andando em Ele direção ao porta beco, aliás, e não foram seguidos. alguma arma, alguma coisa? Ele? É, colocou uma N-não, bandeira não que esteja visível. nele. Se ele tiver algum metal, alguma coisa assim, por eu ter acesso à magia que que domina isso, eu consigo sentir, tipo, o minério? Não. Beleza. Não consegue. Mas eu não posso descartar a possibilidade que ele tenha uma arma de outro lugar, né? Igual, tipo, o personagem do Lucas, do Savage Worlds, que era, tipo, uma pistola a laser, sim, sei lá. Sim, sim. É uma possibilidade também. Com ele, certeza. Esse cara, ele lembra esse personagem? Ou não? Não. Não. Não? Aquele lá, ele era... Aquele lá era um ser felino mesmo. Esse aí só tem um olho de diferente. Ah, beleza. Tá? Uhum. Joia. Beleza. Vocês vão andando num beco, certo? Esse beco, ele vai se afastando de uma ruela principal onde vocês estavam. E vocês andam cerca de uns 15, 20 metros, mais ou menos, param diante de uma casa, certo? Quando vocês param diante dessa casa, ele olha ao redor, de novo desconfiado, olha pra lá, olha pra cá, e aí fala pra vocês novamente, bom, tudo seguro, parece que realmente não fomos seguidos. É aqui dentro? A gente entra ou espera você falar com alguém? Não, vocês me esperam aqui um momento. Eu vou primeiro conversar com eles, explicar o que tá acontecendo, e aí eles vão olhar do telhado e da janela pra vocês e vão avaliar. E aí, se tiver tudo ok, eles me liberam pra vir falar com vocês. Tudo bem? Tá, tudo bem. É, nesse meio tempo, já, eu viro pra Lindbergh e falo, Lindbergh, empresta uma sementinha daquela pra mim, por favor. Sementinha, na verdade, é uma metáfora, pra falar do bigato da tormenta, tá ligado? Do tormentão do Garth. Outro tá aqui, tá no meu quarto. Só que no meu quarto eu andei procurando e não achei. Ok. Certo? Depois eu... Mas, tipo, isso tem que ser rapidão. Ou que fique subentendido pra ela usar essa larva pra, tipo, colocar nele de forma que ela seja uma escuta pra gente. Cara, eu lembro, eu tinha deixado aqui em cima essa merda. Entendi. Não necessariamente, tipo, nele, mas... Tipo a Tsunade, que é aquelas minhoquinhas lá que fica ouvindo. Lesminha. É. Não pra controlar ele, mas só pra ouvir a conversa. É possível? Na verdade, não. Porque essas coisinhas vão se implantar no corpo da pessoa e demora um tempo até elas surtirem efeito. Não é instantâneo assim. Ah, entendi. Entendeu? Ah, eu vou tentar só ouvir também. Ele fica incubando. Entendi. Entendeu? Uhum. É isso. Bom, você vai tentar ouvir conversa lá dentro, é isso? Sim, eu e o Gabriel. Ok. Perception dos dois. Ele faz um gesto pra vocês de ok, e aí ele entra na casa. Entendi. Boa. Tá. O ouvido de alfa é grande, né? Pega bem. seu orelhudo. Toff, não dá pra ouvir muito bem, mas o Grel consegue, puta que pariu. Toff, você consegue ouvir passos dentro da casa, tudo. Não consegue ouvir a conversa porque ela é sussurrada. Grel, você consegue ouvir a conversa, partes dela pelo menos. Tá? Ele entra lá dentro, ele sobe escadas e aí ele fala lá dentro, sussurrando: oi, gente, eu trouxe alguns amigos que estão em busca do livro do Manifesto do Procer. Vocês querem dar uma olhadinha neles? E aí vocês escutam uma pessoa falando lá dentro, né? É pra já. E escutam movimentações. Ah, é legítimo, tá? Gente, é legítimo. Deixa eu lá. Vocês vão escutando movimentações. Certo? E pessoas vão se movendo dentro da casa, tá? E subindo escada, vocês escutam um barulho de janelas sendo abertas, tá? tá? E vão escutando passos no telhado da casa. Certo? Vocês veem uma cabecinha olhando de uma janela pra vocês. Tá? Põe a cabecinha assim pra fora, dá uma encarada assim em vocês. E aí se volta pra dentro da casa novamente. Tá? Vão passando alguns segundos. Tá? O tempo vai passando, passando, passa-se alguns minutos, cerca de uns 5 minutos mais ou menos. E aí o cara ele sai de dentro da casa novamente e vai diante de vocês. Ele vai diante de vocês, ele chega pra vocês e fala: vem cá, vem cá, vem cá. E chama todos vocês pra formarem um círculo, uma roda ao redor dele. Por que minha armadura tá 27 ali? Ah, eu sei lá. Ué, minha armadura é 38. Então corrija aí. Tá 27, não, tá porque eu que digitei a ficha aí no Roll20 e eu não consegui entender as fichas de vocês. Não, mas eu já tinha arrumado na sessão passada. Ah, é? Uhum. Aí eu tava discutindo com o Gui, tipo, a da armadura do Ungaka e acho que o Polar, uhum, o anel que deu também que dava proteção. Certo. É, eu não sei, não. Eu não lembro, mas acho que é de 38 e 39, vou colocar 38. Opa. Uhum. Tá, ok. Pra gente se reunir em volta dele, né? Isso. Pede pra vocês se reunirem ao redor dele. O que, que vocês fazem? Porque a gente não vai, a gente não vai entrar, vai se reunir. Não entendi. Por que você quer que a gente faça um círculo na sua volta? Porque aí fica mais fácil de eu passar a informação pra vocês. Tá, então, pessoal, formação, vai. Tá, vocês estão todos ao redor dele. E ele fala: bom, o negócio é o seguinte. Eles toparam em receber vocês. Só que eles são desconfiados. É. E eu tô vendo que vocês têm armas pesadas. Eles pediram pra vocês colocarem suas armas aqui. E entrarem desarmados lá dentro. Não vai rolar? Tem um barril aqui, vocês colocam dentro do barril. E eu fico aqui vigiando pra vocês. Não, me desculpa, não vai rolar. Se você quiser negociar, trago... Então, ó, sugestão. Eu deixo meu arco aqui com vocês e vou eu. Eu pego o livro e saio. Eu posso fazer esse papel. Eu não tenho nenhuma arma. É, se alguém segurar meu arco, também tá tranquilo. Sim. Se quiser, eu seguro. Vamos nós dois, então, ô Sandrinho. Tá, segura aqui, por favor. Pode ser. Ó, é isso. Vamos lá. Eu realmente não tenho nenhuma arma. Só tenho o cajado que fica escondido, mas ainda não tá nem à mostra. Certo. Então o Grell, ele entrega o arco na mão de... De quem? Do Toff. Da Toff? Da Toff. Beleza. O arco e ao Java. Ok. Entrega o arco, entrega ao Java. Quando você faz isso, ele fala: ok, então vamos lá. E aí começa a chover flechas em cima de vocês, vindas do telhado. Ai, que safadezinha. Ai, coisa feia. Hã? É um ataque? É um ataque isso? Muitos ataques. São muitos ataques. É só o Fã e Fúria. Não, Lucas, acho que não precisa, mano. Não, só pra precaver, mano. Ah, tudo bem. Eu gasto minha ação bônus pra me transformar caso dê merda. Eu apoio. Eu faço um escudo na gente, já. Tipo, a gente tá em círculo, certo? Vocês estão aí, ó. Estão vendo na tela? Acho que a gente nem entrou ainda pra formar o círculo. Não, em volta. Não, dele. Formou pra conversar, né? Em volta do cara. É. O cara tá aqui, ó, no meinho, ó. Na meiuca. E aí tem. Ele deixa machadada no cara, velho. Tem um, dois, três, quatro, cinco, tem seis, tem sete, tem oito. Oito caras, acho que é oito? Acho que é isso aí. Oito caras que aparecem em cima dos telhados ali. E mais alguns, um, dois, três, que saem das portas das casas próximas e vão em direção a vocês pra atacar vocês. Vamos rolar a iniciativa todo mundo, quem tem alerta age normalmente, quem não tem alerta, surpresa. Eu também Eu não tô surpreso porque eu tenho habilidade que não fico surpreso. É isso aí. Eu quero gastar... Quem não fica surpreso vai agir normalmente na ordem de iniciativa. Eu posso fazer minha ação já? Aqui. Ainda. Oi? Posso fazer a minha ação já? Não, joga iniciativa primeiro. Ok. É que eu tenho alerta, tipo... Também tenho. Então, joga iniciativa. Alerta só faz com que vocês não fiquem surpresos, o que significa que vocês agem no, na rodada de surpresa, no turno de surpresa, no primeiro turno. Por que eu botei vantagem e não rolou com vantagem? O meu também não. Tem que rolar de novo. Rola de novo, eu não faço ideia. O meu deu 27. Ah. Rola mais um dado, Lucas, só pra... Aí. Engraçado isso. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Caralho, outro trem. É. 27, Toff? Sim. Ok. Todo mundo entrou automático na iniciativa. Só preciso corrigir da Toff aqui. Pronto. Ok. Vamos lá. Grial, você é o primeiro a agir. Falta sem muitas Siri, surpresas. Não. Siri não tá, mano. A Siri ela não tá aqui, ela tá em outra cena. Ah, tá. Ô, Toff, me deve minha aljava. Mas eu nem peguei ainda. Toma. Eu coloco minha aljava, já tô usando a aljava veloz, tá, Jeff? E, mãe, venha pra minha mão. Ok. Vamos usar isso pelo menos uma vez na vida, né? Aí quando ela chegar, eu vou... Qual parece mais forte aí, Jeff? Os que estão no telhado, eles parecem ser... Ah, tem todos esses caras aqui, ó. É, tem todos esses carinhas aí, ó. Os que estão nos telhados, eles são mais magros e mais ágeis. Os que estão embaixo, eles são mais robustos. Beleza, eu vou então, Jeff, mirar aqui no... Nesses dois peleguinhos aqui, ó. Vou atacar os dois. E aí eu vou usar... Pulso de ação, atacar os dois de novo, tá? Poxa, sumiu okay. O cara do telhado. Então vamos lá. Quebrou o telhado, é Brasilite. Brasilite. Ah, peraí, é esse aqui, ó. Primeiro ataque. Tá atacando qual? 36, o de cima. Ah. Agora de baixo, de cima, de baixo. 36, primeiro ataque. Pera, esses mapinhas são muito da hora, velho. O que foi? Eu gosto desses mapinhos, acho da hora. Crítico, é muito legal, né? Uhum. Peraí, 36. Crítico no de baixo. É como se eu estivesse jogando Tibia, mas com um lag. Outro crítico, Jeff? Com 20? Agora foi o crítico. Dois 20. Um foi 20 e outro foi 19. Não, dois foi... Ah, o não, foi 19, né? 19. Uhum. Foi um crítico de cima e um crítico de baixo, tá, Jeff? Tá na ordem. Eu comecei cima, baixo, cima, baixo. Tá. Um foi um esse. Isso. E o outro, esse aqui? No de baixo. Esse não, esse aqui, ó. Ah, tá, ok. Tá, me fala o dano assim, de cada um primeiro... aí pra eu descontar os pontos de vida deles. Tá, ataque normal, aí crítico no de baixo, crítico no de cima e o ataque que eu vou fazer agora. Tá, então fala aí pra mim já fazer a soma. Outro crítico, só que não foi 20 natural. Agora no de baixo, o crítico. E teve uma falha crítica também. Não, mas foi, é tripla vantagem. Não é falha crítica, é super vantagem isso aqui, o Carpo. Dos três eu escolhi melhor. Então vai, ó. O dano no cara de cima foi 42 no primeiro ataque. Menos. Só 82. Mais 93. 42, 93 no primeiro. E o segundo foi 80 no primeiro ataque. E o Ariel não arrumou ainda. 84 e 87 no segundo. Como tá. Que arruma isso, Verdão? Depois então, fala aí. Se você no dano do crítico, em vez de mais 74, você põe mais 37. Só isso. Tá. Fala pra mim de novo o ataque, o dano do primeiro, do segundo, do cara de baixo. O segundo foram dois críticos. Deu mais de 160 de dano. Tá. Certo. Deu acho que 170, 170. O Grell dispara aquela saraivada de flechas. O que tá lá no telhado, ele despenca do alto do telhado, indo em direção ao que tá lá embaixo. E quando ele cai no solo, o outro ele já tá no chão, cravejado por flechas do Grell, antes que o outro chegue ao solo. Os dois estão mortos. Mais ações, Grell? Não, acho que foi isso já. Celerinho, você. Ok, com a minha ação, eu tiro do pulso, eu desabilito aqui a pulseira pra tirar o meu foco arcano, que é a mira. Aham. E aí eu vou usar a corrente de relâmpagos nesses quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eles fazem saving de destreza. Ok, Celerinho, qual que é a sua percepção passiva? Minha percepção passiva, calma aí. 20. 20? Uhum. Tá, suficiente. Você tem visão da verdade, não tem? Tenho. Tá. Eu também tenho. Você também tem, Grell, ok. Qual que é a sua percepção passiva, Grell? Aí você também quer me mal, né? Não precisa nem perguntar, né? 46. Tá. Em cima do telhado aqui, vocês vêm erguendo a cabeça ali, fazendo gestos arcanos e tentando cancelar sua magia, Celerim. Tem um maguinho aqui em cima, ó. Tem um maguinho? É. Só que vocês enxergam ele numa forma embaçada e um pouquinho translúcida. Tá? Vocês conseguem enxergar através dele, ele tá invisível. Ah! Brincar, leão. E aí ele tenta dar um counter spell em você. Ah, então ele vai tomar um de volta. Você vai usar counter spell nele? Vou, mas eu vou jogar o dado porque eu não sei o nível da magia dele, então eu só vou jogar. Então eu vou roubar e vou descartar um ponto heróico aqui e counterar o seu counter. Ô Jeff, eu vou jogar aqui um ataque só pra ver se corrigiu. Beleza. Vou jogar um dado só pra ver se corrigiu o ataque. Beleza. Deu 15. Você quer counterar o counter dele? Counterar o counter? Não, não tem como. Gastando ponto heróico. Vamos, vai. Vai? Faz tempo que eu não uso um ponto heróico. Faz vai lá, Yu-Gi-Oh! Cusão. É Yu-Gi-Oh! Meu Deus do céu, vai formar com a cabeça de magia. Vocês ficam naquela disputa de magias, um tentando cancelar a magia do outro. Você se sobressai sobre ele e dispara sua corrente de relâmpagos nos inimigos. Joga aí o... Bom, o que eu tenho que fazer? Um ability check de um save destreza pra eles, né? Vou jogar pro cara aqui de baixo. Tá pegando os caras que estão embaixo só? É. De cima não? Não, é corrente relâmpago, quatro alvos só. Os quatro tem aqui e esse cara aqui de cima, é. Tem os três de baixo e o cara aqui da frente. Que merda, mano. 83 de dano. Caraca, Zé. Não, calma aí, vou rerolar essa porra aqui, mano. É 29, viu, a dificuldade. Tudo bem. Eu tirei um 5 no dado, porra. Uma sacanagem. não foi dessa vez. Ok, sou obrigado a ficar com o pior valor. Ou eu escolho? Ficar só com o heróico? Não, é vantagem ou reroll, né? Tanto faz, né? Rerolei. Ah, rerolou, então você fica com o pior. O que também não faz diferença alguma. Tá, então quanto vai dar de dano em cada um? 83. Isso, 83. Deixa eu gastar meus pontos aqui. Ok, um é esse, certo? Isso. Dois. Isso. Três. E o quarto é o que tá aqui no telhado. Isso. Ok. Que eles têm que estar perto um do outro. Tá. Nossa. Ah, B tá colante, viu? Opa, maravilha. Celerinhos, eles ficam todos gravemente feridos. Todos chamuscados pelo seu poder, pelo seu ataque. Mas nenhum deles vai a óbito. Eles permanecem todos em pé, embora estejam bastante feridos. Vou botar uma marquinha azul em cada um aqui. Azul? Não, amarelinho, vai. Amarelinho que todo mundo vê. Né? É porque eu não desselecionei as outras marcas. Só foi clicando. Que eu vi, pus uma cor, eu vi que não ficou legal e eu troquei. Tá aqui, ó. Os quatro estão gravemente feridos pelo Celerim, tá? Mais alguma ação, Celerim? Eu vou... Não, eu não vou ser besta, não. Vou vir pra cá, ó. Vou tomar essa bola de fogo aí, mano. Eu não vou tomar essa bola de fogo aí, não. Ok. Toff, você, então. Eu. É, cadê o carinha que trouxe a gente até aqui? Junto com vocês aqui. Ah, mas ele tá o nome de Theon ali. Achei que... Ah, é que eu confundi, que o nome tá embaixo, tá ligado? É. Tá. Vou botar um nome aqui pra ele. Tá. Tá lá o nome dele agora. Como é que eu vejo? Na iniciativa? Não, é só clicar em cima e já tá lá. Não aparece. Tá, aparece abaixo da miniatura dele. Não, tô, ainda não mudou. Ainda não atualizou ainda, eu acho. Ah, é? Mas enfim. Engraçado. É, eu vou dar um socão no rim dele, usando o bagulho pra parar o fluxo de ki dele. Que é o... Ai, que cuzão. O doutor doante lá, falei, ó. Ok. É, como é que eu jogo o ataque mesmo? Esqueci. Um ataque normal. Tá, mas o que eu jogo? É, rolo D20 mais proficiência mais destreza. Você não tem o comando aí na ficha? Não. Eu tenho só, tipo, a adaga só. Não fiz o combi. Eu não fiz. Tá, mas tudo bem, eu vou jogar o D20. Você pode jogar um... Sei lá que você pode jogar. Tá. É, cadê o D20 aqui em cima? Ó, tem um Monge Unarmed. Monk Unarmed. Tá. Tem mais 17. É isso daí. Tá. Só o dano que precisa corrigir ali, viu? Isso aí, ó, já entrou automático, precisa dar uma acertada. Deu 19 no dado, só que não é crítico, tá? O meu. Tá, ok. 19, você acerta ele. Ele tá vestindo uma armadura de couro ordinária. Consegue atingir então, exatamente. Acerta os dois, né? Porque é mais 17... Nele. É, acerta não, os dois. É com vantagem, eu ia falar que eu ia dar uma mordida aqui, ó. Só pra poder usar o flanco de flanco. Uhum. Ok. Tá, mas aqui tem gente aqui, não tem, ó. É só só subindo no ombro do Griel e eu volto. Só pra de boa. Eu consigo fazer. Tá. Eu vou dar os dois socos normal dele, que é o meu ataque normal. Tá. Aham. Uhum. Faz um teste de... Eu não lembro se é de Constituição, aqui não tem marcado aqui, mas eu achei Constituição, dificuldade 29. É, Constituição. Constituição, okay. Né? Dificuldade 29. Se ele falhar, ele fica paralisado. Se ele falhar, ele fica paralisado. 29. Uhum. É... Save, né? Isso. Rolando. Ok, falhou. Beleza. É... Tá paralisado ele, então. Consigo perceber esse candango aqui? Consegue, você tem uma percepção alta. Consegue, sim. Beleza, eu vou usar o dash e vou vir pra trás dele. Você também tem visão da verdade, não tem? Ele tá no telhado, você sabe, né? Não. Sim, eu sei. Meu deslocamento é possível. Eu uso o dash, talento do dash, e vou atrás dele. E só dá uma soprada no ouvido dele. Fala assim, ó. Ok. Tá, vamos botar aqui um carinha dele, né? Paralisado. Você dá o dano no primeiro cara também, viu, Toff? É, não, dá o dano nele. Não, quis dar dano, só que eu paralisei. Não quis dar dano. Ah, okay. Só deu um tapão nele, né? Tá paralisado ali. É. Você dá o soprão no outro, ele assusta, tá? Com o seu soprão. Olha pra trás e vê você. E aí... São eles. Justamente, mas ele vai... Não era ação surpresa essa, que tinha alerta, que você falou que podia agir de boa? Sim. Sim. É que eles fizeram a emboscada pra gente. Exato. Ah, tá. Eles não estão surpresos. O grupo de vocês está surpreso, menos quem tem alerta. Pode crer. Deixa eu pegar uma água aí, já volto. E aí, pela ordem de iniciativa, 22 são eles agora. Esse pessoal aqui tá surpreso já. Eles já estão bastante surpresos. É, estão bastante surpresos, né? Que lugar é esse que eu estou? Eu atravessei um túnel, que estranho. Esse tá. Daqui, pra onde é que eu vou? Tão atordoado, né? Ok. O outro aqui. O que está atacando os... Invisível. Ele vira na direção da Toph. Preocupado com a presença dela. Porra, por que eu fechei a ficha do cara? E aí ele, a Toph vê ele gesticulando na direção dela. E o cara lança uma magia sobre a Toph. Deu certo, Toph. O Luco! Ah, tá, é sono. Ah, foi uma bosta, mano. Foi uma bosta. É, sono é fraquinho quando é nível alto. Que bosta, mano. Que bosta. Esse aí, será que eu rerolo essa porra? Deu um monte de um, né? Eu não faço ideia de quantos... Deu um monte de um. Ah, eu vou gastar um ponto heróico aqui e vou rerolar essa jogada, hein? Olha o Hero Point. Ô, caralho, não era pra acontecer isso. Ok. Vamos lá, de novo. Opa, errei. Cliquei errado. Foi? Não foi? Calma, deve estar carregando ainda, porque é muito dado. Vamos ver. Aí foi. Melhorou, né? Melhorou. 90 pontos. Toph. Alô. Oi. Toph. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Ah, beleza. Quantos pontos de vida você tem? Mais de 90? Sim. Tá. Você sente uma leve sonolência causando torpor em seu corpo. E você só dá um breve bocejo sem ser afetado pela magia. O maluco tá usando magia também. É, ele tentou usar sono em você. Ah, entendi. Ah, com sono tem. O cara tá usando magia e tomou uma oportunidade. Não tem não. Talento pra fazer isso. Ah, tá. Exato. Eu tomei muito no cu com isso. Já se fudeu bastante, né? Pra caralho, gente. Tá, vamos lá então. A Lisbeth e o Murray não agiram ainda, né? Jogou iniciativa já, né? O restante já agiu. Então os bandidinhos vão atacar. Eu posso agir porque eu não tenho, só não fico surpreso. Sim, pode agir, mas não agiu ainda. Não. Então nem esses caras aqui ainda. De baixo, ó. Vem aqui atrás do... Não, não vou atacar o Theon não, deixa o Theon de enfeite. Atrás da Lisbeth. Vem na Lisbeth. Vem no Murren. Vem no Celerin. Sobrou alguém no chão? Sobrou ninguém no chão. Tá, vem pra cá. Ó, do alto do telhado. Quantos sobraram no alto do telhado? Um. Dois. Não. Dois. Três. Eles vão atacar do alto do telhado. Certo? Certo. E eles vão mirar em quem tá mais perdido no combate. Quem ainda não conseguiu agir, não deu tempo de agir. Tão rápido que foi essa ação. Então eles vão atacar a Lisbeth e o Murren. Então são três ataques na Lisbeth e no Murren. O Murren parece ser mais robusto ou a Lisbeth? O Murren é mais forte, só que a Lisbeth tem mais proteção de armadura, né? Visualmente. Ah, aí eu pareço tá. Muito que eu sou forte, parece ser mais. Ok, vou jogar um dado aqui. Mais chance de dano porque não tem armadura. É, vou jogar qualquer dado. Par é no Murin, ímpar é na Lisbeth. É que fica naquela contradição. Ou no cara forte, ou na moça cheia de armadura. É, par no Murin. Então o Murin vai sofrer ataque duas vezes. Eles vão disparar as múltiplas flechadas deles. Melhor, o Murin aguenta bem, pô. Ah, não, sim. Em off, sim. Tá. Eles têm três ataques. E eles estão usando Assassinate. É, no... É... Na Lisbeth é crítico, no Murray não é. Porque o Murray não tá surpresa. Então, mas quanto de certo eu tenho? Tá quanto? 22. Não, você deve ter uns 29 pra mais. Perto disso. Eu não lembro quanto que é. Eu acho que ele vai errar todos os ataques. 23, 24, 15. Errou tudo. Vamos ver a segunda sequência de ataques no Murin. ¿49, Murin? É, só é 49. 28, 12, 19. Nenhum te acerta. E uma saraivada de ataques na Lisbeth. Qual que é a sua CA, Lisbeth? Oi? Qual que é a sua CA? Porque na minha ficha aqui tá errado. Mas é perto de 30, se for ver. Deve ter mais, mano, de 30. Ah, mas ok, é que ela nunca teve 26, 22 e 16. Nenhum dos ataques vai acertar ela, então, também. Não, não, não tá carregando o Grial, é rolagem secreta. Como não tá carregando? Não tá aparecendo seus pra vocês? Seus dados não estão aparecendo, só tá aparecendo tipo GM na frente. Tá, rolagem secreta. Ah, oh, tá, tem um tio GM. Acho que ele nem percebeu. Como é que eu mudo? Tem como essa fazer, porra? Tipo, quando você faz rola percepção sem saber essas coisas. Eu achei que tava bugado, porque eu já rolava, não aparecia nada aqui. Foi ok, até é, não, eu não vi que tava com isso. Eu enfiei uma macro aqui. E não tinha percebido isso não, cara. Ah, tem um barra WGM aqui na macro. E eu achei que fosse pra fazer funcionar, mas não. É só pra sussurrar, que porra. É. Ah, então é muito mais fácil rolar as coisas do que eu imaginava. Ok. Você achou que esse barra W fazia mágica? É, eu achei que o barra W fazia a mágica de fazer multi-ataque. Tá, então nenhum deles consegue atingir nenhum de vocês. Certo? E tem esses que estão no solo aqui, tá? Um no Murin e dois na Lisbeth. Então eu vou jogar o ataque e deles um agora. E tem um e, em mim. E um no Celerin, isso. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, dois ataques na Lisbeth. Tá flanqueando? Não tá flanqueando. Lisbeth tá surpresa? Tá, mas isso não dá vantagem. Dá? Dá? Aham. Olha que não dá não, hein? Dá sim. Então vou jogar com vantagem. Eles sacam espadas curtas e atacam a Lisbeth. Agora vai aparecer aí. Agora vai aparecer um textão gigante. 19 não acerta a Lisbeth, 18 não acerta a Lisbeth, 16 não acerta a Lisbeth. Junta. Ok. O segundo deles ataca a Lisbeth. É, aprendi a fazer macro pra acelerar essa porra, moçada. Pô, é forte o veneno de Anne? É. Teve uma falha crítica aí. E um crítico. Ó, tirei um crítico, hein? Uma falha crítica. Não, falha crítica não, né? O cara tá jogando com vantagem. Foi, mas o cara tá jogando com vantagem, acertou, né? Bom, mas tem um ataque acertou. Que finalmente atinge a Lisbeth. Lisbeth, você toma 18 pontos de dano perfurante, não é mágico. E joga um teste de constituição, save throw de constituição. Então 23 de dano necrótico se você falhar, ou metade se você passar. É, então, ela tá tomando 6 de dano. Mas peraí, a armadura do Ungaka, ela é imune a dano cortante, não é? Não, é resistência. Resistência. Resistência. Tá. Resistência a todos os danos. Todos os danos. Você, você tem resistência, né? É que todos os testes seus devem ser ainda pra rolar com vantagem. Esse outro carinha aqui, ele tá atacando o Murin. E... ah, não. Não é com vantagem no Murin, não. Nossa, nossa. Tá. Esse último aqui ele tá atacando o Murin, mas eu joguei ataque errado. Deixa eu corrigir meu outro ataque aqui. Ó. 6 horas, fruta, hein? Não pode pular nenhuma refeição. Barra WGM. Agora ele tem um barra EM. Que eu não sei o que, que é. Já tá voando pra ele mesmo. EM é Elon Musk. Ele tá sussurrando pra ele mesmo, cara. Tirei um dos M's, vamos ver o que acontece. Tome-lhe ataque, Murin. Bora. E tome-lhe ataque, Celerin, também. Não acerta o Murin. Provavelmente não vai acertar o Celerin. Depende. Não, não acertou. Não acertou o Celerin. Ah, e na Lisbeth tem o Sneak Attack de dano também. Toma aí mais a metade, 17, Lisbeth. Mais 8 pontos de dano. Então ela tomou até agora 14 e tem que fazer o teste de constituição. Isso, teste de constituição pra ver se toma o dano necrótico. Ela tirou 27. Isso. Tá? Eles atacam vocês com espadas curtas e vocês percebem que das espadas curtas pinga um líquido enegrecido e um cheiro podre invade as narinas de vocês. Tenta espetar vocês com essas espadas, não conseguem, a não ser na Lisbeth, que ele consegue dar uma estocada embaixo do sovaco da Lisbeth, penetrando na onde a armadura ela é mais mole, mais macia ali, e consegue perfurar a Lisbeth. Lisbeth, quando ele enterra a espada ali, não sei, se ela clicou em save e entrou, já vem automático, se não, não. Quando ele enterra, você sente assim um ardor mais forte do que o da própria perfuração da espada. E seguido a isso, vem um calafrio que percorre seu corpo. Certo? Vocês estão ouvindo a Bia pelo mic dela? Sim. Pelo mic dela ou pelo meu vocês estão ouvindo? Eu tava ouvindo pelo seu só, porque eu mutei aqui pra não dar eco. Como eu consigo escutar ela bem pelo seu microfone, então eu mutei o mic dela aqui. Então, o saving de constituição dela ali, eu acho que não tá contando... Não. Não é aquele bônus. Não, tá sim, ela tirou 7 no dado. Não, mas tá falando o bônus que ela tem do carisma. O bônus do carisma é aquele bônus que... É o do carisma que ela soma lá na... No save de constituição. Quanto ela... Tem 8 aqui. Ela tem de constituição, ela tem mais 1. Vocês têm 7 de proficiência? Não, 8. Mas 8? Ela tem proficiência no save de constituição? Não. Tem. Então, enquanto então já tá tomando, já tá somando 7 do carisma, tá certo então. Então tá é 1 da constituição e 7 do carisma, já tá somado. Então falhou no teste. Falhou no teste? É 15. É 15. Passou, deu 5 de dano. Passou em cima, olha. É, então, 5 de dano. Não é veneno, é necrótico. Ah, é necrótico isso. É necrótico. 5 de dano necrótico. Exato. Acho que era todo mundo aqui do microfone. É que era 23, aí foi 11, depois 5. Certo. Murin? Vocês deram como crítico esse ataque ou não? Foi o da Lisbeth, sim. O rolador já deu. Já. Eu vou usar minha ação bônus, vou me transformar em forma lupina. Ok. E vou atacar o senhorzinho aqui que me atacou. Senhorzinho. Beleza. Ó, já tô adicionando uma iniciativa automática pra Lisbeth aqui no final do turno. Ela já age em seguida do Murin. Então, eu tô botando um ataque de desvantagem. Ataque descuidado, quer dizer. Tô atacando. 39, acerta? Acerta. 32 dano de fogo, mais 15... Não, 32 cortante e 15 de fogo. Ok. Morre ele. Vou atacar esse outro. Você corta ele no meio. O que tá com a Elizabeth aqui na diagonal, né? Isso. Beleza. 25. Ô, Toff, quanto tempo dura a paralisia do cara que você atingiu? Pois é, eu não lembro se até o final... Não, ele tem que fazer turno. Teste. Não, acho que tem que fazer teste, todo turno. Tem que fazer teste? Então, eu não lembro. Eu tentei procurar. Isso é normal, é básico do monge, né? Isso, é o ataque atordoante. Eu vejo tá. Aqui. Tô pegando aqui também. 26 cortante e 13 de fogo nele. Nesse aqui? Ok, mais um morto. Você divide o corpo dele ao meio, cada metade cai pra um lado. Metade sobre o até companheiro dele que tá ali. Até o final do próximo turno da Toff. Até o final do próximo turno da Toff. Puta, negócio apelão da porra. Ok. Vou usar a purificação. Aham. Uhum. Aqui atrás dele, não sei se aqui eu passo aqui, porque aqui acho que é debaixo do telhado. Onde? Aqui, ó. Ah, sim, de boa. Isso aí é um puxadinho, tem um beiralzinho ali pra cobrir a entrada da casinha aí. Como tá flanqueado, eu vou atacar ele com vantagem. Beleza. Bom, detalhe importante, né? Bom, atingiu ele, com certeza. E eu lembro que enquanto vocês estavam caminhando pra fora e seguindo o cara em direção ao beco, o Celerin disse que tava narrando pra Ciene no anel dela tudo que vocês estavam fazendo. É isso mesmo, Celerin? E o pior é que eu não lembro disso, não. Eu lembro que você falou que enquanto vocês estavam saindo... Enquanto vocês estavam saindo, você estava falando que... Você falou que ia mandando mensagem pra Ciere. Narrador ao vivo. 25/16. Não, eu ia mandar uma mensagem, tipo... De tempos em tempos, mas não rapidamente. É, não, em tempo real, de tempos em tempos, né? Sim. Me determina, então, que mensagens que você mandou pra ela, em que momentos... 25, eu disse... Mais 17 de fogo. Pode falar o dano. Eu disse que a gente encontrou um cara que estava interessado em nos vender um livro na entrada. Certo. E que a gente ia acompanhar ele, e eu disse como ele era. Essa foi okay. A última mensagem. Ok. Não disse pra que lugar vocês foram, né? Não. Na verdade, a gente sabia. Maravilha. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu pulando, eu consigo subir aqui no telhado aqui onde tá o maguinho. Eu acho que não, o telhado é alto. Quanto você consegue pular? Pra caralho. Eu não sei, cara, mas eu tenho... Pera aí que eu já te falo, deixa eu pegar o escudo. Ele tem força alta pra caralho, já vai conseguir pular. Eu acho que é força vezes 1,5. Eu tenho 9 de... Eu tenho 9 de bônus, meu bônus de força é 9. Se for um... Olha lá, gente. Eu... Eu acho que talvez até dê, vamos ver. Eu acho que pula fácil. Não, calma aí. Jumping, high jump. 3 mais modificador de força. 3, se você metros. Correr 3 metros, Morin. Se você não correr 3 metros, é a metade disso. 12 ou 6 metros. É, 12 ou 6 metros que dá pra pular. Ah, mas o alcance máximo... É a altura de pulo mais uma vez meia altura do personagem. Então dá 3 metros e meio. Não, é a altura de pulo, que ele consegue 6 metros. Ah, tá. Uhum. Mais a altura, uma vez meia altura dele. Ah, tá. Então 6 mais 3 e meio, 9 metros. Então consegue. Esse telhado deve ter o quê? Uns 6 metros no máximo, porque é sobradinho. Então você consegue parar embaixo ali e dar um impulso pra cima, assim. Vai arrebentar o telhado aí, a Brasilia. Essa cena fica legal. Bate e volta. A gente não consegue ver ele, certo? Não, ele tá invisível. Isso. Pelas reações dele, não sei se as magias, quando ele soltou as magias, ao ponto que ele solta a magia fica visível pra gente. Então ele fica meio que... translúcido. Não. Quando ele tá. Não. Ele tá com invisibilidade aprimorada, ele não fica visível. Mas a magia dele a gente consegue ver quando ele dispara. Vai pro cheiro, mano. Ele só usou contra a magia. Ele usou contra magia e sono. Nenhuma dessas magias tem efeito visível. Tenta ir pelo cheiro, Murray. Eu não sei. Eu acho que o Murray em fúria atacaria os caras que estão no solo. Sei lá. Já acabou, todo mundo tá no solo, só tem ele que tá no teto. É mais fácil você claro bater esse cara aqui, ó. Tem esse aqui que tá do seu lado, ó. É, tem os outros caras que estão visíveis aí que atacaram vocês, né? Tem não atingiram, mas atacaram. Fica mais aqui, coerente. É um telhado igual. É. Esse aqui é informante, mano. Tipo. Ô, Burr, sobe nesse aqui, ó. Nesse arqueiro, pô. É porque se você não consegue ver ele, cara, fica complicado. Você vai tocar com desvantagem, né? Mas por isso que nós temos um ataque descuidado, né? Pra atacar normal, cara, você quer atacar com vantagem com isso, cara. Eu vou atacar ele aqui. Vou vir lá, esse cara aqui, ó. Será que eu vou me posicionar aqui? Vai doer. Tadinho desse maluco. Maluco vai doer. Nossa. Vai lá, mete bala. Vai ter vantagem, bora. Tirar um 20 aí. A dama da dor vai falar, nossa, coitado desse cara. 28. Ah, certa. Vou rolar o dano. 26 dano cortante, 15 de fogo. Ok. Ele fica com um corte enorme no peito dele, sangrando pra caralho, extremamente ferido, mas ele continua vivo. E aí quando você rasga ele, né, rasga o corpo dele, ele olha aquela sangueira despencando no chão, as tripas dele, o pulmão dele amostra, né, você consegue ver o pulmão dele ali dentro, pulsando conforme ele respira, ele desatina a gritar, socorro, socorro, Harmonium, Harmonium, Harmonium, socorro, socorro, socorro, começa a berrar descontroladamente. Mais ações? Não, a minha termina por aí. Lisbeth. Obrigado. Nossa, obrigado. Então, Harmonium! Socorro, Harmonium! E começa a gorgolejar o próprio sangue. Caralho, matou, vai. Leva seu chefe até lá, amor. Uia. Leva seu chefe até lá. É, você tá lá pra cair, né? Arrasta o bichinho lá. Não, não, é esse aqui que gritou, ó. É esse aqui, ó. Tá lá do muro. Que tá gritando é esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, chega de boa, tem asa. Acertei. Não vou, não consigo chegar lá de boa. Você acerta eu. Eu vou jogar o dano, tá? Nossa, você jogou o Tatá. Caralho, você dá um D20 de dano? Rapaz, isso. Tem muita coisa pra chamar da espada. É só clicar onde tá escrito espada ali, D. É só clicar onde tá a espada. Ali no chat, que aí já joga o dano automático. Não, amor, aqui ó, na espada, no chat, né? Tem escrito espada. Clica na espada. Bom, é só o primeiro, tá, gente? Ah, sim. Que bom. Nossa. Ok. Harmod. A Lisbeth vai e degola ele. Mais um inimigo morto. Mais ações, Lisbeth. Você ainda tem mais ataques e movimento ainda. Você andou 9 metros até agora, só pra calcular. Não. Porque o outro tá muito longo. Botei em cima do telhado. Tá aqui, ó, você alcança, acho, não? É, estão em cima do telhado. Não. Ela voa, mano, mas ela tem ela voa, né, a arma, né, mano? A arma dela pode alcançar o cara. Ó, então, na verdade, todos vocês voam graças àquele anel que o Grial fez pra vocês e que ele cheatou o anel e todos os poderes estão sempre ativados. Então vocês têm voo igual ao deslocamento de vocês. É teleporte, né? Tem o teleporte. Tem teleporte e tem voo também. Eu consigo voar aqui, né, até ali no telhado e matar outro? Consegue. Consegue. O deslocamento dá suficiente. A gente não pode ser tão positivo, né? Ah, mas com 26 acerta, hein? Vamos lá. Só o bônus dela acerta. Ai! Coitado. Nossa. Ai. Eu já vou marcar um xizinho aqui. Se ela vai clicar na espada ali, já vai o crítico automático também? Vai, vai automático. Ah. Olha aí, ó, porrada de dados. Ai, doeu. 28 okay. Mais 36. Não, peraí. Ela não pegou o Divine Smite junto. Não, tá com o Divine Smite de... Tá com o passivo só. É. É. Porque tem as coisas do... Tem do dragão... Uhum. Tá. Caramba. Caramba, põe o xizinho aí, Jeff. Hã? 28, 36, 64 de dano. Caramba, não tá calculando o dano por quê? 64. Porque ele não tá calculando o dano de quem já tá morto. Eu tenho que jogar resistência da espada também? Eu jogava pra resistir, né? Por causa da pedra ainda. Tá, 64 de dano. Ok. Você sacou a espada, né? Você precisa jogar. Sempre de carisma. Sim. Não mata ele, mas ele fica gravemente ferido também. Já quase despenca de lá de cima do telhado. Ele começa a gritar também. Ah, socorro! Harmonium! Harmonium! Ela ataca a espada lá com medo de alma? Não, é o coração da montanha lá. É. Ah, tá, é verdade. Carisma. É, mas eu acho que só com o bônus você já passa, mas joga aí. É, joga aí, vamos ver se não é dominada pela espada, vai ser divertido. Ui! Ah, passou. Vocês estão dando pra dar errado, né? Ô, Tadê, você não tem proficiência em carisma? Carisma? Eu acho que... Também. Porque é de paladino, eu acho que é natural vir com proficiência em carisma. Bom. Tem mais ataques ainda pra finalizar esse cara ou não? Não, não tem nada, eu tô. Então, beleza. Então, Griel, começa com você. Ok, Jeff. Eu vou, enquanto vão fazer as ações deles, vou contando em voz alta. 7, 6. Deixa eu ver agora. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, nós. Já puxa uma flecha e no cara que tá gritando, joga uma flecha no cara pra matar o cara. Deixa eu jogar okay. Aqui. Você tem Cinder, desde o nível 1 você tem proficiência em carisma. O cara que tá gritando tá com cima, né? No teste vai ter uma bolinha, só você clicar na bolinha aqui, ele já preenche. Já, na ficha. Tá vendo aqui? Proficiência. O que foi? 33 acertou? 50 de dano, Jeff. Acerta. 33 acerta. É carisma você tem. E mais um que você pegou do nível 20. Ok. Eliminou ele, Griel. Ok, Jeff. Agora flecha atravessa a garganta dele e ele despenca do telhado. E vou brincar lá pra cima e falar de voz alta agora. Mais alguém quer gritar? Você, ainda tem 4 de vocês. A gente precisa de um. E não precisa nem estar muito bem vivo. Se vocês abaixarem as armas agora, talvez todos os 4 sobrevivam. Abaixem as armas e se rendam, se juntam aqui. Respondam nossas perguntas e talvez vocês saiam vivos dessa. Quero intimidar eles, Jeff. Tá. Joga um teste de intimidar, então. Eu vou usar Luck pra jogar com... joga primeiro pra ver se é bom. Vontade. É, pode ser verdade, pode ser. Vai que dá um teste bom já. Intimidação. Não. Não. Mais um do Luck. Numerou. Eu acho que eu vou usar meu ponto heróico, Jeff, e vou rerolar com vantagem. Ok. Eu quero ir bem. Qual que é o ponto heróico aqui? Tchau, ponto heróico. Hero point. Agora eu vou jogar assim que eu confio mais, perdão. Dois ao mesmo tempo eu acho mais legal. Vai. Intimidação. 28. Melhorou. Ok. Imediatamente eles começam a baixar suas armas. Eu começo a baixar minha também, pra mim também. Vamos baixar as armas também? Calpou? Você também, viu, Maguinho? Tô te vendo. Quando você fala tô te vendo, ele dá uma olhada assim pra você assustado. Vai, faz essa visibilidade aí. Pode ficar visível. Ok. Depois que o Grial fez isso, eles começam a baixar as armas. Vocês têm alguma outra ação pra fazer ou vocês vão aguardar a ação deles? Eu tenho. Hã? Eu tenho. Então tá, então. Celerinho, você tem? Aham. Uh-huh. Então beleza. Griel, você tem mais ações? Eu vou baixar minha arma. Ok. Celerinho. Eu vou baixar. Celerinho. Ok. Eu venho voando até aqui. Você ofereceu bastante resistência para mim. Uma pena que dou um lado errado. E dou 3 mísseis mágicos nele. Porra. Desgraçado! Só que em modo sutil. Eu só aponto pra ele em modo sutil. Nossa, que maldade. Você, cara, apontando pra ele. Cadê esse jogo? E eu tentando pegar essa coisa aqui legal, caramba. Não, eu parei com os outros, eu só batendo nele. Cadê o dano dessa coisa aí? Você falou, só precisa de um. Pra que então segurar os outros? Mata. Nossa, tá bugado aqui. Você ignora a rolagem de ataque. Sim. Depois eu arrumo. Errou. Isso. É 29 é o dano de um raio, então são 3. Então, menos 87. É 87 de dano. É. Ai. Ai. Ai. Ele cambaleia, buf, despenca pra trás, assustado, olha pra você. Vocês estão me vendo, malditos? É só essa a minha ação. Ok, Toff. A hora que ele cambaleia pra trás, eu aproveito a deixa e dou um socão na boca dele, arrancar uns 3 dentes, tentar paralisar ele, ao mesmo tempo que o chakra da garganta não funciona. Ok. Vou interromper o fluxo de ki dele. Tordoante também. Aham. Uhum. Deixa eu jogar aqui o 20. Tá, 13, 29, 30 por aí. Ah, acerta ele, com certeza. Tá, faz um save de Constituição. Dificuldade 29. Ridículo. Eu acho que eu consegui interromper o fluxo. Ele fica paralisado. Não, só da garganta você tá tentando? Não. Eu vou acertar ele normal. Só que eu tô dando tipo uma ênfase no quê? Pra ele não gritar nem nada, entendeu? Ele tá, vai paralisar você, inteiro. Só que ele vai paralisar inteiro. Ok, é, beleza. Ele fica paralisado. Você só percebe o olho dele assim olhando na sua direção, desesperado. O corpo dele se contorce de dor e fica parado naquela posição. De dor. Ele tá invisível ainda, né? Continua invisível. Tá. Eu consigo perceber. Aliás, se... pera aí. Visibilidade é concentração. Aham. Uhum. É porque assim, Gé. A parte de interromper. De interromper o ki do cara, tipo, para os movimentos dele, mas não sei se a. A mente continua. Então, a mente continua, tudo bem, mas ele consegue falar, não fala, né? Não. Ah, então beleza. Eu acho que não fala. Olá, seja bem-vinda. Tá. É, eu consigo perceber que... ele tá incapacitado, então ele não pode ter ações ou reações. Falar é uma ação. Ainda que seja uma ação livre. Eu consigo perceber se ele tá morrendo já? Não, ele tá ferido, mas não... Não tá com ferimentos graves ainda, não. Tá. É... Celerinho, toma uma conta dele. Eu pego e empurro ele só na direção do Celerinho pra ele cair, tipo assim, ó. Só, tipo, madeira, bum, cair. Tá ligado? Eu seguro ele assim com uma mão. Beleza. E vou descendo aqui pra baixo, aqui do lado desse outro maluco aqui. Nesse meio tempo, eu posso fazer um teste pra perceber se tem gente lá dentro da casa ainda? Pode. Porque o Grial falou, né? Tipo, ele deu um grito e tal. Sim, e percepção, ele... pode fazer. Suponho que eles tenham sido dessa casa, né? Isto, exatamente. Beleza. Tá, então meu foco vai ser naquela casa ali. Que foi por onde o carinha entrou. O carinha entrou nessa portica aqui, ó. Beleza, deu 38. Tem mais ninguém dentro da casa. Mas você percebe outra coisa, Toff. Passos acelerados vindo na direção do beco, vindo da direção norte, aí o norte pra você, tá? Passos acelerados vindo, pessoas emolduradas em armaduras pesadas. Uma dúzia delas. Pessoal, eu vou descendo aqui, ó, vou descendo nesse daqui, vem até aqui. Pessoal, temos companhia. Ou a gente se livra deles logo, ou chegando aqui em breve. E você vai vir com a gente. E dou mais um pescotapa nele, que é meu último ataque. Dou mais um pescotapa nele pra paralisar ele de novo. Oh, merda. Aliás, Minto, eu consigo desmaiar ele? Desmaiá-lo? Ele tá paralisado. Ainda não acabou minha ação. Na teoria, ele terminaria a ação dele depois que eu terminasse a minha, certo? Sim, consegue. Você consegue atingir ele, causar dano nele normal, um crítico. Se você quiser, você pode rolar o dano. E aí eu já vou roubar a regra do Tormenta 20. Você tem 75% de chance de nocautear ele. Joga um D100. Tá. Tem que tirar então 75 ou mais, né? Não, 75% de chance de nocautear. 75 ou menos. Ou mais 25 ou mais, né? Você. 75 ou menos. Então consegui. Consegue. Você vai dar mais um toque na nuca dele e puf, desaba. Um golpe vulcano. É, beliscão vulcânico, bem isso aí. Ele desaba. Ok. Vez deles. Esse cara aqui. Não tem ninguém vigiando ele. Ele joga as armas dele. Se vira de costas e dá no pé. Travando. Dá no pé, some do ângulo de visão de vocês e desaparece. Ih, deu um pau aqui. Só esse que sobrou, né? Ah não, tem mais esse outro aqui também. Esse aqui também. Vira e sai correndo. Pula no outro telhado aqui. E aí ele desaparece da visão de vocês. Bom. Vocês. Não tem mais combate. Vocês vão deixar o... Só o maguinho pode agir agora. Vocês vão deixar o maguinho agir. Vão nocautear o maguinho. O que vocês vão fazer? O que aconteceu com o cara fugiu mesmo? Deram no pé. Deram no pé? Saíram correndo e fugiram. Você tá ouvindo o jeito? Eu não tô vendo ele, não. Então, vai na configuração aqui, ó. Na engrenagenzinha. Aí você desce aqui, clica em reconnect. Tava travando tudo, velho. Não tava ouvindo nada. Eu tô ouvindo vocês normal. Vocês me ouvem normal? Agora Aham. É que tava travando tudo pra mim, pra ver. Ah, tá. Volta o movimento do cara pro meio, então. Ah, tá, reconnect. Dá reconnect. É, exatamente. Reconnect. Vai na engrenagenzinha. Lá no canto, desce lá no último final lá e clica em reconnect. Show aí? Aham. Aí. Já voltou? Não tinha nem saído, deu só pau no jogo. O que aconteceu? Eu vi que o cara começou a pular ali. Os caras fugiram, só o mago tá aí. Ué, como é que os caras fugiram, só o mago tá ali? Os caras foram fugir, a gente não vai deixar, mas a gente só não fez ação porque a gente não tava ouvindo. Então, é a vez de vocês. Eles saem correndo e desaparecem do campo de visão de vocês. Era a vez deles. Eles fugiram. Eles. Os dois que estavam em cima do telhado. Os dois que tinham sobrado em cima do telhado. Eu sei que tinha um aqui. Isso. E outro aqui. É. Foram os dois que fugiram. Ah, tá. Mas não é a minha vez. Era a vez deles. Era a vez deles. A ação deles foi isso: fugir. Murin. Tá. Bom, os caras vão fugindo de onde tem gente ir atrás, então eu vou também ir atrás. Vou chegar pra esse aqui e naquela tipo. O que é Harmonium? Ele tá desmaiado. Tá desmaiado. Tá desmaiado. Tá desmaiado. Só o maguinho tá acordado. Tá, vou vir pro mago aqui e perguntar o que é Harmonium. Melhor a gente levar ele pra algum outro canto. Estão vindo 12 pessoas armadas. Estão vindo do norte. Peguem, vamos para outro lugar. O que é Armone, Marco? Ele tá paralisado. Mura, você está me ouvindo, amor? Tá parado e imobilizado. Ele tá travado numa posição, sentindo dor do soco que a Toph deu nele. E você não está vendo ele também. Quer que eu leve ele? Ele passou no teste de concentração? Não, ele falhou. Ele falhou, desculpa, verdade. Era 45 a dificuldade. É verdade. Ele falhou no teste. Tá vendo, sim. Então vamos nos transformar com... Receio que o hormônio seja algum tipo de... bicho transformar, alguma coisa assim, meio... um licantropo. Ok. Voltar normal. Eu perdi tudo, gente, desculpa. Não. Na vez dos caras, dois que estavam no telhado saíram fugindo, não foi só isso. Ah, eu vou trazer eles, não vou deixar fugir, não. Certo. Lisbeth, o que você faz? Tem gente perseguir nós também, pegar nós por causa do grito do outro tonto lá. Pretendo sair desse lugar o mais rápido possível. O que vocês sugerem? Vocês querem fazer um teleporte? Então, vamos pegar esse tonto aqui e sair correndo. E sair daqui. Eu já sei como que a gente pode fazer. Põe ele no ombro e finge que ele bebeu demais, caso alguém pergunte. E esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui? Corpos. E a gente precisa esconder ele. Pega o cara e vambora, gente. Só pega o cara e vambora. Vamos pra onde? Sim, vamos. Não faço ideia. Ela entra no covil do Celerinho e pronto. Pode ser, uma boa sugestão. Fica lá até você achar um seguro. Eu seguro esse cara aqui pelo pescoço, o maguinho. Vem, você vem comigo. E eu saio voando pra cá. Ele, você vai pegar ele. Quando você vai pegar ele, ele pega e fala assim pra você: Minha casa, refúgio. Então me diga onde é a sua casa e você ficará vivo. Venha. E eu vou segurando ele pelo pescoço. Tá, ok. Igual gato. Olha a trap de novo. O cara armando trap de novo pra nós. Eu acho que nem eles não gostam dos soldados que estão vindo aí. Eu consigo. Trap, bora lá. Eu consigo mexer. Eu abro a porta. Eu consigo mexer. Relaxa, isso é passageiro. Eu acho que o negócio dele é casa mágica, mano. Deve ser. Ajuda. Ajuda a mexer, abrir casa. Qual dessas? Da frente. Não, é porque... Qual dessas? Dessas quais? O cara tá paralisado, Celerinho. A gente tá aqui no beco. Sim, mas dessas do beco. Teto preto, teto vermelho. Sem teto. Casa. Tá, o tempo vai passando. Vocês notam que ele já começa a voltar a se mexer lentamente. Vai saindo daquele torpor do atordoamento da Toph. É o seu turno agora. Não, tá da Lisbeth ainda, não tá? Ah, só tá. Eu não tô mais considerando turno. Ok, seu turno, Greg. Então, hoje tá. Tinha um cara aqui que fugiu, certo? Sim. Que fugiu, não foi? Os dois. Esse atrás dele. Cadê os... Onde tava o outro dois? Esse dois? Aqui e esse aqui. Isso. Eu vou caçar os dois, Jeff. Tá. Joga investigação. Joga investigação pra ver se você... Não poderia ser sobrevivência? Não. É que ia seguir rastro? Então, você encontrou um rastro? Não sei, tem rastro. Joga investigação pra saber. Agora. Ah, tá, investigação, vai lá. Vamos ver. Pô, não é com vantagem, foi mal. Pera aí. Investigação. 32. Ok. Você vê pedaços de telhas deslocadas e cacos de telha quebrados que dão para dentro das casas. Eles invadiram essas casas aqui de telhado preto e de telhado azul. Ok, Jeff, eu vou ir no modo stealth atrás de cada um deles, então eu quero ir discreto. Ok. Eu não quero ser visto, tá? Ok, beleza. Maravilha. Você entra dentro da casa, então? Entro. De qual delas? Na de teto azul, que eu já tô mais perto. Ok, beleza. Você entra de teto azul ali e... Você percebe que você sai numa espécie de um prostíbulo. Opa! É. Você entra num quarto que tá vazio, você vai pra um corredor e aí tem pessoas se agarrando ali, homens, mulheres, tudo misturado ali, né? Se agarrando, todo mundo se pegando. Você tá num tipo de um prostíbulo. Eu vou procurar ele, Jeff, e quando eu achar, eu vou chegar por trás dele, colocar a mão no pescoço e falar que você fez a escolha errada. Eu vou cortar o pescoço. Com a, louco. Meu braço. Ok. E já me esconder, entendeu? Vai ser Assassin's Creed. Joga a percepção. Perception. Você desce pro primeiro andar, é uma taverna, e aí ele tá encostado num balcão tomando uma caneca de cerveja. Ah, que safado! Você vê ele de costas. Eu fiz isso. Fez isso? Fiz. Quando você chega e mata ele ali a sangue frio, primeiro causa aquela comoção, aquele espanto, as pessoas gritam desesperadas, outros simplesmente emudecem diante dessa cena, tá? As pessoas se afastam de você com medo e você vê umas duas pessoas saindo correndo pra rua, desesperadas. Mas, Jeff, eu não queria ser visto, eu não quero que eles nem consigam ver meu rosto, eu nem falo pro seu milícia. Eu posso escolher 3 vezes por dia passar automaticamente qualquer teste de stealth, então eu quero usar uma dessas vezes agora, entendeu? Sei lá, eu coloquei o cabelo na frente, sei, eu não quero que eles vejam meu rosto. Tá? Tudo bem, seu rosto ninguém tá vendo. Beleza. Jeff, qual seria a dificuldade de eu pegar uma informação que tá num desses pergaminhos agora? Como assim? Não entendi. No pergaminho das facções falam sobre os Harmonium. Uhum. Qual seria a dificuldade pra eu lembrar dessa informação no meio dessa cena? Tá, teste de inteligência, dificuldade 15. Teste do quê? Inteligência, CD 15. Ah, tá. Se você tiver aqui em Mind, é automático, né? Deu 23. Beleza. É. Se escondam. Os Harmonium estão chegando aí. Eles são a milícia. É, foi o que eu falei, foi 5 minutos. Não, mas eu tô complementando a informação. O que é óbvio. Eu falei pra você parar de brincar com a sua presa. E pra gente sair daqui logo. Eles são próximos. Eu tô levando o cara embora. Não, você tá querendo brincar com ele. Vamos sair daqui logo, já falei. Beleza, o que vocês fazem? No seu plano. Não precisa de tal ação extrema, é só se esconder. Eu não sei me esconder. Por isso que a gente tá querendo usar seu plano. Vamos. Só não é se esconder, só se esconder. Minha casa. Vamos entrar na minha casa. Só não me matem. Ele aponta pra essa casa que tá sem telhado aí. Tá. Que casa que é sem telhado? Essa? Isso. Ah, tá. Não, não vamos entrar aqui agora não. Eles já chamaram a atenção dos Harmonium. Talvez eles vão querer nos prender ou fazer perguntas demais. Vamos pra outro lugar. Na hora que a gente perceber que tá tudo em paz, a gente retorna na casa dele. E tampa a boca pra ele não falar. Ah, e aí? Tá. Eu agarro ele e eu vou arrastar ele, tentar arrastar ele pra essa direção aqui onde eu tô e se esconder aqui no meio das casas. Tá, ele ainda tá bem letárgico. Boa. Tá bem letárgico, tá fácil de você carregar ele. Ele não tá oferecendo resistência. Pra onde que vocês vão? Carrega esse aqui, Murray. Eu vou pegar o pontão e carregar. É, eles estão vindo do norte, né, Gé? Isso, estão vindo daqui de cima, ó. Ok. Ah, daqui? Eles estão vindo? Sim. Eu não tinha ouvido pegar essa informação. É, mas eu falei. Duas vezes ainda. É, eu começo a vir pra oeste. Vamos pra oeste. Vamos... É. Então... Vamos indo pra oeste. Vamos tá. Pegar aqui, ó. Vocês vão indo pelos becos e se ocultam, então. Pode ser. Nos becos ou nos telhados? O que vocês acham melhor? Nos becos. Beco? Ô, Jeff. É, pode. Os becos que eu digo é que vocês vão entrando cada vez mais e não voltam pra rua principal onde vocês estavam. Vocês podem ir por baixo ou por cima dos telhados. Aí é vocês que escolhem. Estamos em sigil. Se a gente for pelo telhado, é muito fácil ver pelo outro lado. Não, por causa da nuvem de fumaça que paira sobre a cidade. Mas ainda assim é arriscado, vamos pelos becos. E eu ainda tô carregando ele. Ok. Livres, desce do telhado, vamos lá. Griel? Cadê o Griel? Droga. Ele foi atrás da outra testemunha. Ele sabe se esconder. Beleza. Então, vamos, então. Tem de querer sempre matar os outros. Beleza. Vocês saem rapidamente dali. E aí quando vocês se afastam e estão numa posição segura, o último de vocês consegue ver, entrando no beco, 12 soldados vestindo armaduras vermelhas. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dos soldados aqui pra mandar pra vocês verem. Jeff. Aham. Eu ainda tô no beco, né? Não, você tá voltando da taverna. Voltando do puteiro, você tá. É, que eu vou vir agora na casa vermelha aqui, viu, enquanto isso. Aham. Uhum. Sim, sim. Vou mandar pra vocês uma imagem aqui pra vocês verem. Enquanto o Griel vai procurar, eu vou rolar a cena da Ciri agora. Vocês veem os caras com essa aparência que eu vou mandar assim que carregar essa internet lixo. Ok. Imagem. Tá aí no chat. Não tá, não. Imagens. Me dê as imagens. Share link da imagem. Ok. Tá aí no chat pra vocês verem a imagem. Todos os soldados assim, ó. Portando estandarte e tudo. São os Harmonium. A patrulha de Sigil. Vocês conseguem, o último de vocês conseguem ver eles entrando no beco, já indo avaliar os corpos no chão. Eles não percebem a presença de vocês, vocês conseguem escapar dali ilesos. Griel, quando você tá retornando pro beco, você vê que seus companheiros já não estão mais lá. Não sente a presença deles. Beleza. Próximos dali. Vê os soldados investigando os corpos no chão, e aí você adentra a segunda casa em busca da sua outra presa. Beleza, tem que ser rápido. Pedra da velocidade aqui, Jeff, tô indo. Ok. Beleza. Pausa um pouco de vocês. Vamos ver o que acontece com a Ciri agora. Fechou. Vamos voltar ao salão dos eventos, então. Ciri, você está na escuta? Correto. Maravilha. Estamos de volta ao salão dos eventos, Ciri. Uhum. Você tinha acabado de fazer o treinamento com o meio-elfo que estava explicando pra você como fazer pra sentir as pessoas, lembra? Sim, sim. Certo. Você já tinha feito o... Caramba. Você já tinha feito um treinamento relâmpago com ele ali. Durou cerca de uma hora o que ele explicou pra você. Tá? E você rapidamente absorveu o conhecimento que ele te passou. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ok. Você rapidamente absorveu o conhecimento que ele te passou, né? E aí ele vira pra você e pergunta: compreendeu? Entendi. Como entendi? Entendi. Impossível? São necessários 3 meses pra se compreender isso. Você não pode ter entendido com tanta... Sério? Facilidade. Sim. Oh. Nossa. Mas eu entendi. mostre. Não perfeito, claro. Eu vou fazer perfeito de primeira. Mas eu entendi. Mostre-me, então. Tá bom. E aí ele sai com você do local onde vocês estavam, tá? Saúde? Saúde. Saúde. Uma dessas salas aqui, ó. Uhum. Tá? Sai com você dali. Vem por aqui. Tá? E traz você... até aqui, ó. Até o sensorium público. Ok. No sensorium público, ele vira pra você e fala: vamos testar sua habilidade. Quero ver se você entendeu mesmo o princípio de funcionamento. Obviamente você não vai conseguir obter êxito agora, mas eu quero ver se você pelo menos compreendeu a técnica pra eu corrigir os seus erros e poder te explicar mais. Se você tiver tempo pra passar uns 3 meses aqui, eu posso fazer com que você se aprimore e desenvolva bem essa habilidade. Uns 3 meses eu não garanto, mas acho que uma semana a gente vai passar aqui. Vamos lá. Ei, moça, por gentileza. Você vê uma moça saindo de uma salinha, de um sensório, com as mãos à frente do peito, e ela toda sorridente. Certo. Ela, sim, pois não. Aí ele fala: ah, desculpa interromper. Teve uma boa sensação? Sim, maravilhosa. Ótimo. Poderia nos ceder um momento do seu tempo? Minha amiga está aprendendo algumas coisas e eu gostaria que você respondesse algumas perguntas dela, só pra ver se ela conseguiu compreender a lição que eu passei pra ela. Ah, claro, pois não. Vai doer? Não, não vai doer. Vai demorar? Não, não vai demorar. Vamos lá, converse com ela. Tente descobrir como está o estado emocional dela. Amor, você tá robótico, eu não entendi. Converse com ela. E tente descobrir qual o estado emocional dela. Ok. O que, que você pergunta pra mulher? O que, que você fala com ela? Ah, eu... tá, ele quer saber se ela é atual dela, né? Isso. Vou conversar sobre o que ela acha do sensório, por que ela vem aqui. Ok. Ela vai falando pra você: ah, eu gosto muito daqui, eu venho aqui porque tem muitas coisas que eu gosto de visualizar, de testemunhar. Joga a intuição. Insight. Deixa eu ver. Isso. Insight. CD22. Trocar, vou botar uma musiquinha aqui de... 25. Putz. Passou bem. Você percebe o seguinte. Ela está extremamente feliz, alegre e relaxada. Uhum. A impressão que você tem é que ela está em êxtase. Exatamente isso que você sente dela. Nossa. É. Então? Ok. Assim, bem, posso concluir então que ela está feliz e em êxtase. Olha, sensações muito boas aqui nesse sensório. Você percebe um rubor na face dela. Ela fica extremamente envergonhada. Não, desculpe, não era pra falar? Aí ela fica mais envergonhada assim, ela baixa a cabeça. Eu tenho vergonha Acho disso. Acho que eu tenho que parar de falar, né? O meio-elfo, ele dá um tapinha no seu ombro. Não, mas aqui é um local pra se sentir bem. O meio-elfo, ele dá um tapinha no seu ombro e ele fala: é, você entendeu exatamente como funciona. Você só precisa aprender uma outra coisa. Quando se calar. Empatia? É. Acontece muito. Moça, desculpe o inconveniente. Agradecemos a colaboração. Fique à vontade para continuar seus afazeres. Ela: sim, obrigada. E ela sai correndo desesperada, quando ela chega aqui na entrada, ela devolve a esfera que ela tem na mão. Tá? Devolve a esfera. E aí ela sai e vai embora daí. O meio elfo, ele fala, venha comigo. Vamos verificar. Tá bom. Aí ele pega, vai no cara que tá vigiando ali a entrada, ele fala, a pedra que a moça acabou de trazer. Deixa eu me dar uma olhada nela. O que que é? Aí ele vai, puxa um registro. Aí ele fala, ah, sim. É uma cliente VIP. Cliente VIP. E que tipo de sensação ela busca? Aí ele, pois não, Quata. É raro isso, ela é uma sortuda. A sensação que ela veio buscar foi do marido dela. Aí ele pergunta, como assim do marido dela? O marido dela já é falecido e ela vem aqui todos os meses para rever o marido dela. Porque antes dele falecer, antes dele morrer, ele... Alguns dias antes ele passou por aqui e gravou uma sensação. E a sensação que ele deixou gravado foi a primeira noite que eles tiveram. Ah, que legal! Ah, entendi. Ah, entendi. O meio elfo, ele vira pra você e fala, muito bem, estou impressionado. Parece que você se saiu bem. Não precisa ficar impressionado. Deve ser normal. Aqui na cidade tem muitas pessoas com habilidades muito especiais e muito boas. Acho que existem... Eu sou parte da parte comum aqui. Eu não diria isso. Eu vou atualizar minha tela aqui um pouquinho. Parece que o meu tá travando pra todo mundo. Então vou atualizar aqui, só um segundo. Alô? Alô? Alô? Alô? Oi. Vocês me ouvem? Sim. Beleza. Meu computador ele não aguenta muito aqui. Vai começando a travar, ficando lerdo. Mas beleza, vamos prosseguir. Bom, ele parabeniza você pelo seu progresso. E ele fala, bem... Obrigado. Essa foi a retribuição por você ter... ensinado aquela técnica aos nossos instrutores aqui. É o máximo que eu posso lhe dar. Além, claro, do cupom que você tem consigo. Eu fico muito agradecida. Caso você se interesse e goste, você parece ter demonstrado uma certa empatia pela nossa filosofia, faça um convite para que você venha às nossas reuniões semanais e, quem sabe, entrar... para a nossa organização. Eu não sou muito adepto de entrar em organizações, porque aí começa rinchas com outras. E eu prefiro não ter esse tipo de problema. Bem. Mas eu gostaria de ver, se possível, continuar treinando o tempo que eu tiver aqui em Sigil. Tem problema? Eu poderia vir aqui de noite? Não tem problema algum. Mas, basta você pagar as taxas regulares e poderá treinar. Sem problemas. É muito caro? Depende do que você deseja aprender. Não, eu quero continuar aprimorando essa habilidade que você me ensinou. Ah, compreendo. Bom, isso aí é um pouquinho mais complicado. Como eu disse, essa habilidade é exclusiva para os membros de nossa organização. Ah. Entende? Então eu não posso avançar mais os seus estudos a menos que você seja uma de nós. Entendi. Isso é apenas... eu vou pensar no caso, então. Pense, você não irá se arrepender. Lhe garanto. Você conhecerá as verdades do universo e estará em contato com a verdade suprema. É interessante. Bem, como mostra de boa fé, tome aqui. Ele pega um papel, ele escreve um talãozinho, né? Assina tudo e ele entrega para você um cupom. Ele fala: mais um cupom para você usar um sensório e um para cada um dos seus amigos também. Oh, obrigado, nossa. Você é muito gentil. Você não vai ter problemas de distribuir isso assim? Não. Fui autorizada pela própria Eren. Ah, agradeça, então. Fico muito agradecida mesmo. Acho que eu vou aproveitar e vou usar o primeiro pra ver como é. Compreendo. Fique à vontade, então. Escolha que sensação você gostaria de provar, de experimentar. E você a terá à sua disposição. Se constar em nosso catálogo, claro. Ah, sim, claro. Vou dar uma olhada no catálogo. Muito obrigado pelo seu tempo e obrigado pela habilidade. Foi um prazer. Se precisar de qualquer coisa, é só me procurar. Meu nome é Quata. E o seu obrigado, é mesmo... O meu é Ciere. Ciere. Está bem. Eu preciso cuidar dos meus afazeres agora, se me dá licença. Claro. Tenha até um logo, bom dia. Então. E ele pega e ele vai se afastando. Beleza, vou olhar o catálogo dos caras ali. Ok. Você vai e é um catálogo gigantesco, é o tamanho de um grimório. Só que tem uns 18 ali com o cara. Caramba. Certo? É. E tem coisa pra caramba, e sensações... absurdas, tá? A fruta mais doce que eu já provei. O vento fresco e gélido no topo da cordilheira de Kinaton... No plano. Plano material primário. No mundo de Oert. E vai descrevendo um monte de coisa, assim, de forma extremamente detalhada. O que você gostaria de experimentar, Ciri? Eu vou querer experimentar. Se ele vai querer experimentar uma sensação que ela nunca teve. Uma coisa que ela busca há muito tempo, mas ela não conseguiu ainda. Ela vai buscar a sensação de ser abraçada por seus pais. Interessante. Ok, ele vai lá, busca no catálogo, pega uma esfera, entrega pra você. Com uma chavezinha com um número e manda você buscar uma das cabines. Ok. Você pega, dá o ticket pra ele, e aí você pega e começa a procurar o número da cabine ali. Beleza. Aí você chega na cabine 125 ali, ela fica no oitavo andar. Nossa, muita cabine. Muita. E tem gente pra caralho circulando ali. Aí você vai, destranca, e é uma salinha vazia. À exceção de um único pedestal que tem no centro. É um pilarzinho de pedra. Ele tem uns 15 centímetros de diâmetro. Ele é cônico, ele é mais largo na base, tá? Ele vai se estreitando até chegar em cima. Ele tem 1,20 m de altura, certo? E no topo dele, ele tem uma pequena baciazinha onde cabe essa esfera, onde você pode depositar essa esfera. A sala onde você tá é uma parede. Você não sabe se é pedra ou se é madeira, mas ela é toda beijinha, clarinha, uma cor harmoniosa, agradável. Gostei. Vou entrar, fechar a salinha. Ok. Colocar a pedrinha no cone, falei, deve ser aqui, né? Não tem instrução na sala, mas tudo bem. Ok. E vou fazer igual a mulher fez lá, segura a pedrinha, acho que deve se concentrar e sentir a sensação. Você faz isso e nada acontece. Ai, que caralho. Eu dou uma olhada ver se tem instruções na sala ali, como usar a porra da pedra. Tem um bilhetinho na, perto da porta. Ok, vamos lá. Coloque a pedra sensora no pedestal e aproveite a sua sensação. Acho que me deram uma pedra quebrada. Vamos de novo. Vou colocar a pedra lá. No pedestal? Isso. Ok, você coloca ali no, na baciazinha onde ela cabe. Quando você coloca a pedra ali, Siri, tudo muda. Tudo desaparece ao seu redor. Você não está mais naquela salinha. Nossa. É. Você não está mais lá. Você está numa cabana. Numa... próxima a uma cidadezinha portuária. Tá? Essa cabana ela fica no alto de uma colina. E... do alto dessa colina você consegue avistar uma cidadezinha portuária. Tá? Não tá muito longe dali. Certo? Tem um porto. E você olha assim, você vê um mar imenso, um mar enorme. Tá? E esse mar enorme, ele tem uma baía, ele entra numa baía assim e entra continente adentro. Tá? De alguma forma, você tem a sensação, a estranha sensação de você estar numa ilha. Mas você não consegue ver a extensão dessa ilha, porque ela é muito, muito, muito vasta. Tá? Nossa. E... aí você escuta uma voz chamando seu nome, vinda de dentro da cabana que está às suas costas. Siri! Venha, menina! É hora do seu leite com bolachas! O que você faz? Eu vou. Você se vira e você começa a caminhar na direção da cabana e você nota que você tem extrema dificuldade em chegar até essa cabana. Suas perninhas curtas, elas caminham vacilantes em direção à cabana e vez ou outra você tropeça e quase cai. Você acha isso estranho. E você olha para suas pernas, elas são estranhamente curtas. Seus braços são estranhamente curtas. Suas mãos estranhamente pequenas e rechonchudinhas. Eu penso, droga, estou sentindo a sensação de um Helfling. Bem isso. Só que você toca seu rosto assim, você sente assim que você tem bochechinhas rechonchudas. Você toca a sua cabeça e não sente sinal dos seus chifres. Toca a parte de trás e você percebe só um cotoquinho ainda em desenvolvimento da sua cauda. Ai, meu Deus. Você vai até em direção à porta da cabana e você que você quase não alcança a maçaneta. Você estica caralho, a mão. Eu sou criança pra caralho. Você estica a mão, consegue abrir, girar a maçanetinha, e aí entra, e aí você vê lá dentro um casal, um humano e uma súcubo, majestosamente vestida em seda azul, decotada, o homem vestindo uma roupa simples de cânhamo, de agricultor, ambos trabalhando na cozinha. Você sente que algo está ao fogo, cozinhando, um cheiro agradável, um aroma extremamente saboroso invade suas narinas. E você vê a mulher enxugando as mãos num pedaço de pano, virando na sua direção e falando: "Ô, minha filhinha, venha cá. É hora de você tomar o seu leitinho." E ela vai em direção à mesa, coloca um copo de barro, pega um jarro, enche com leite e tira de dentro do forno a lenha, tá? Ela tira uma bandeja sobre a qual você vê diversos biscoitos recém-assados, ainda quentinhos, e ela coloca numa tigela, num pratinho de madeira pra você. Sente-se aqui, minha querida. E põe os biscoitos ali pra você comer. Você senta, começa a comer os biscoitos mordiscando eles e tomando leite. Tá? E aí, subitamente, diante de você, enquanto você tá comendo ali, cai alguma coisa na sua frente. Você toma um susto. É uma aranha enorme. Uma aranha enorme. Você se assusta. Quando você se assusta, sua mãe vai até você e ela fala: "Ah, não se assuste, querida, é só a Charlotte." Ela pega a aranha na mão. Ela fala: "Me dê cá sua mão, estenda. Só a Charlotte. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo." Você estende a mão ou não? Ela tá me oferecendo a aranha? Sim. Não precisa ter medo, não. Querida. Você fica com medo da aranha? Sim. Ela fala: "Ah, tudo bem, a Charlotte malvada assustou você. Charlotte, volte pro teto." Vai, ela estica a mão assim, a aranha dá um pulo assim, volta pro teto. Aí você vê seu pai, ele enxugando as mãos. Aí ele fala: "Oh, minha querida, não fique com medo. Charlotte é o animalzinho de estimação da sua mãe. Não precisa ter medo. Charlotte é boazinha. Venha cá, não se assuste." Ele vai até a cadeirinha onde você está sentada, cata você no colo e abraça você. Já passou, querida, já passou. Aí sua mãe vai até você também e te abraça. Os dois abraçam você. Já passou. Tudo vai ficar bem, querida, tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Nós te amamos muito. Te amamos muito. Não vamos deixar nenhum mal te acontecer. Nem que isso custe a nossa vida. Eles ficam abraçando você ali, longamente. Você sente o calor do abraço deles. Você sente duas lágrimas escorrendo, caindo assim sobre seus ombrinhos pequenos de criança, de bebezinha ainda. E você sente o seu coração aquecido, batendo fortemente, enquanto você abraça seus pais pela primeira vez. Ok. Quanto tempo você fica nesse abraço? Ai, caralho. Acho que dá pra ficar uns 10 minutos. Você fica ali o máximo que você consegue, abraçando seus pais, sentindo todo o carinho, todo o amor deles. E aí, quando eles finalmente encerram o abraço, eles se viram e falam: "Bom, agora volte para o seu lanchinho, querida. E não se preocupe, os animaizinhos nunca vão te fazer mal. Fique tranquila." E aí eles colocam você de volta na cadeirinha. Seus pais ainda te dão, cada um te dá um beijo de um lado do rosto e servem você com aqueles biscoitos deliciosos e aquele leitinho ainda quentinho, recém ordenhado da vaquinha de vocês. Quando você dá mais um golinho no seu leite, a visão desaparece e você está de volta naquele salão. A pedra, ela tá naquela baciazinha de pedra, girando, e um brilho emanando dela vai diminuindo pouco a pouco junto com o giro daquele cristal esférico. até cessar completamente. E a visão termina. O que você faz? Tem algum lugar pra sentar lá? Tem. Tem sofás dentro. Tem sofás que eles ficam dispostos à volta do... nos cantos, assim. É a única coisa que tem. É o pilar no meio e sofazinhos ao redor. Eu vou sentar num sofá ali. Uhum. E? E eu vou passar um tempo ali refletindo sobre o que eu senti. Ok. É. Ok. É o que eu tô pensando aqui. Imagino que ela vá se permitir chorar pela perda que ela teve. Ok. Eu vou ficar um tempo ali. Depois eu pego a pedrinha. Aham. Uhum. Limpo a cara como se nada tivesse acontecido. Ok. E vou descendo, pensativa. Ok. Beleza. Ok, você desce, retorna, volta lá pra baixo pra entregar a pedra pro cara, né? E aí no portão, na saída ali, tem alguém esperando por você. Um elfo negro. Ah! Finalmente achei um de vocês. Como assim? Eles não estavam com você? Ah, os outros sumiram, foram embora. Tá tudo bem com você? Ah, tá sim. Tem certeza? Entrega o negócio ali na portaria, né? Ok. Tenho. Pessoal, né? Pessoal. Aham. Uhum. Vamos ver onde eles estão, deve estar pela cidade. Vamos andando. Tá bem, vamos procurá-los. Vamos procurá-los. E eu vou mandar mensagem pra eles. Onde é que vocês estão? Tá, quando você pega o seu anel e vai ver... Caramba, o anel tocou aí? Tocou aqui, ó, você viu? Sincronismo como eu nunca vi. Quando você pega o anel e você vai ver, o anel ele tá piscando freneticamente, cheio de mensagens. Ixi, acho que eles me disseram onde eles foram. Com licença. E vou ouvir. Ok. Você ouve as mensagens do Celerinho, ó, alguém nos disse que tem o livro do Manifesto do Prócer. Estamos seguindo essa pessoa. Vamos ver se nós conseguimos o livro. Estamos saindo do armorial. Do salão dos eventos. As mensagens do Celerim pra você. Mas assim, elas são okay. um pouco imprecisas. Só diz que eles saíram, que eles estão seguindo alguém que pode ter informações importantes. Mas não diz exatamente pra onde vai. O que você faz? Ok. Eu vou assim, eles acharam alguém que tem um livro que eles querem. E eles estão atrás dessa pessoa, com essa pessoa pra ver o que... pra pegar esse livro. Nós vamos encontrá-los, então? Eles não me disseram onde foram. Você não consegue se comunicar com eles por esse anel? Hã? Você não consegue se comunicar com eles por esse anel? Eu só mando mensagem, não é ao vivo. Entendi. Bem, imagino que assim que eles pegarem o livro, eles entrem em contato pra gente se encontrar. Entendi. Achei que você conseguisse contactá-los também. Bem, o que você quer fazer? Quer ir pra uma taverna, tomar alguma coisa? Tá meio cedo, você não acha, não? Nunca é cedo demais para um bom hidromel, minha cara. O pior é que eu concordo. Caiu no BNT. Mas eu preciso ir em outras facções. Qual é a outra mais próxima daqui? Você vai sozinha? Vamos esperar os seus amigos. É mais seguro assim. Ah, eu vou lá só reconhecer o terreno, eu não vou entrar. Não sou tão idiota quanto eu pareço. Bom, o local mais próximo daqui é o salão de registros. Ah, já fui lá, os caras são legais. Não, não são. Vou falar uma coisa pra você. Nós aqui não gostamos deles. Por quê? Só porque eles registram tudo? Particularmente, ele sussurra no seu ouvido, particularmente, eu não tenho nada contra eles. Mas o pessoal daqui dos sensitivos não gosta muito deles, tá? Mas eu prefiro mais os sensitivos do que eles. Então fala isso baixinho, tá? Mas já que você já foi lá, então é na taverna. Fechou? Taverna? Não, é que eu preciso ir lá ver outra coisa. Vamos pra taverna, vai. Ótimo. A gente espera seus amigos lá, você tenta contactá-los. E aí eu te pago um hidromel enquanto isso. Isso, você paga. Claro que eu pagaria um hidromel pra você, minha cara. Vamos. Me diga a propósito, como anda Kaline? E vocês vão saindo e vão indo em direção à taverna. Exato, eu falo pra ele, eu mando mensagem pros caras, falo assim, ó, tô na taverna X, a hora que vocês pegarem o livro, vocês me avisam. Se tiver problema, avisa e me avisam onde vocês estão. Ok. Beleza. Maravilha. Anel de vocês toca também. Vocês vão ver isso agora ou vão lidar com isso depois? Eu não sei como que tá a situação dos guardas. Um cara desmaiado, maguinho rendido e ainda meio pangolino. E os soldados longe de vocês. Vocês conseguiram despistar eles. Estão em algum beco da vida por aí. Vamos voltar aos becos. Tempo que eu saio do sensório é o tempo que a gente terminou o combate passando 40, tá ligado? Basicamente isso, né? Isso, enquanto vocês estavam combatendo, ela tava tendo essa interação lá dentro. Está bem, meu caro amigo... E gosta de ficar invisível. Eu jogo ele assim numa parede e fico, tipo, pressionando ele. Agora me falem por que vocês nos atacaram. E falem rápido. Vítimas fáceis, dinheiro, vocês têm dinheiro. Foi por isso. Não, não foi. Nos conte a verdade. Sim, foi por dinheiro. O que vocês têm contra o tal livro Manifesto dos Prócer? Não temos nada com isso. Não temos nada contra esse livro. Você viu o que aconteceu com seus amigos lá. Ainda tem a audácia de nos confrontar com essas mentiras? Não são mentiras, eu tô dizendo, eu tô falando a verdade. Enquanto eu tô fazendo isso, eu quero reparar se ele tem algum emblema ou brasão na roupa dele. Certo. Ok. Vou mandar a imagem pra vocês aqui. Nossa, meu computador tá extremamente lerdo. Pra abrir a busca por imagens aqui, ele demora um tempo considerável. O de vocês fica carregado assim também quando tá com o Roll20 aberto? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Também. Então fica bastante. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo todo mundo. Eu estou ouvindo todo mundo também. Estou ouvindo todo mundo também. Eu? Vocês estão me ouvindo? O Figo morreu. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Maravilha. Sim, sim. E ouviu o Jeff? Estou ouvindo todo mundo, normal. Só o Figo está ouvindo o Jeff. Foi Gui. Ah. E morreu. Fala aí, Jeff. Oi? Alô? Fala alguma coisa pra ver se o seguinte ouve. Eu tô falando. Tô ouvindo também. Nossa, minha conexão também tá horrorosa. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, que bom. Tá aí no chat a imagem pra você. Eles têm esse símbolo tatuado no peito. Ambos. Esse era o símbolo da patrona da perdição, não era? Não. Não. Nossa, é bem parecido, então. Todos os tribais são iguais. Eles são muito criativos. Tribal é tudo igual. Ainda rima. É que parecia um escorpião aqui lá também. Não, aquilo era um rosto, né? Sim. É. Aquilo era um rosto. É isso aí, eles têm um escorpião tatuado no peito, assim, do lado esquerdo. Supernatural, não tem um deles que tem um símbolo tatuado, assim, acima do mamilo? Uhum. Sim. Esses caras aí, eles têm, ele tem um escorpiãozinho tatuado. Ah, deve ser de boa. Não pude deixar de notar. Afinal, o que é essa tatuagem aqui? É só um enfeite. Toff, eu acho que ele tá precisando de outro tapinha aqui. Você pode ajudá-lo? Posso tentar, porque eu acredito que eu posso fazer muito mais do que... Não tapinha, mas... Alguém me respondeu por mim. Propósito, deixa eu acordar esse outro aqui, ó. Acorda, rapaz. Acorda. Ele acorda. Acorda. Não. Eu só vou te perguntar uma vez. Ele olha ao redor, assustado, espantado, reconhecendo o local que ele tá, tentando entender que situação que ele tá. Só vou perguntar uma vez. Sim, sim. Você tem mesmo um manifesto? Conhece alguma... Alguém que tem, ou foi só pra tentar nos enrolar igual seu amigo aqui disse? A gente queria roubar vocês. Não gagueja. Era pra roubar, mas se vocês querem o livro, eu tenho uma cópia, nós temos uma cópia, sim. É verdade, Mago? A resposta... Pode salvar a vida de vocês. O Magro só chacoalha a cabeça positivamente. Sim, no nosso esconderijo nós temos uma cópia. Nós não somos distribuidores, mas nós temos uma cópia. É isso que a gente vai ver, então. Elizabeth. Sim. Zona da verdade neles. Pode deixar. Interroga. Tire toda a verdade deles. Não, vai doer. Faz do jeito que achar melhor. E se achar que deve transformá-los em seus escravos, as larvas estão aí pra isso. Eu vou gastar... Eu tenho um pergaminho de zona da verdade ainda. Acredito. Vocês têm item pra caralho. Eu acho que vou aprisionar vocês e roubar os itens todos. O que vocês acham? De novo. Não, eu nunca fiz isso. De novo, olha que pilantra. De novo. E aí? Então gasta o pergaminho. Zona da verdade, então. Sim. Coloca os dois um do lado do outro, né? Pra a área pegar. Deixa eu abrir meu remédio aqui, peraí. Vou rolar aqui a sabedoria pros dois. Porque isso. Eu tenho esse direito. Fala. Vamos, filho, você abre essa ficha. Tem direito a um teste. Nossa, como tá lento o computador agora. Compra um micro SSD, tá barato. O meu HD inteiro é SSD. Sim, já tá assim, já? É. Mas você tá usando qual como você tá usando? Você tá usando o Windows pra rodar ele ou você tá usando o outro HD pra... Não, é um HD só. Tudo que eu faço tá em SSD. Tenta deixar só SSD... Só o Windows. Só o Windows só. Não, aí eu fico sem HD. Não, mas aí você pega um outro HD, tipo, externo. É um notebook, não tem como. Ah, pode ser. É verdade, eu esqueci. Já conseguiu a proeza de colocar um SSD, o que é difícil. É, eu consegui, eu peguei uma puta promoção, enfiei uma grana no cu. Paguei metade do preço e consegui botar um SSD, mas. Coisa é lenta. Não tem jeito não. Vamos lá, sabedoria. Sabedoria. Imagina se não fosse SSD. Aí ia estar, nossa, sofrência total, né? Não, ele ia estar a mesma coisa. O problema é que o HD dele tava queimando já. Ó, o dadinho ele vai travando aqui. Deu 8 o teste. Que é um teste. É 8 mais 0 o teste, tá? Tá no, beleza. Fórmula. Falharam no teste. Ambos. Eu quero assumir a forma de anjo vingador. Aham. Pra apelar? Pra. Não, eu falei pra intimidar. Ah, só. Já fico com. Ainda de base. É, eu sei que assusta. Aí, ok. Eles ficam com medo. Ok. Mas pra intimidar. Eu falo assim. Eu tô aqui. Só pra não ter mas vamos fazer as coisas. Bom, minha amiga foi muito generosa com você. Eu não faria o mesmo, mas vamos lá. O que é essa tatuagem que você tem no seu peito? É a nossa irmandade. É a nossa irmandade. E um óleo. E qual é o nome dela? O Escorpião Sangrento. E onde vocês ficam? Em qual região do Sigil? Naquele sobrado onde vocês nos emboscaram. Mas foram vocês que nos emboscaram. Sim. Ele é audácia do filho da puta. Sim, foi isso mesmo, é verdade. Ele não pode mentir. Exatamente. E por que vocês nos emboscaram? Pra tirar o dinheiro de vocês, eu já disse. É assim que ganhamos a vida, responde o outro, né? Não o maguinho. A gente tira dinheiro dos trouxas. Hã? Avaliaram bem. Eles acharam que realmente conseguiria arrancar dinheiro nosso. Mas você disse que tem uma cópia do manifesto. Ele falou que tira o dinheiro dos trouxas, não dos fracos. Vocês caíram na lábia dele. Os trouxas. E os trouxas são os que não conhecem Sigil. Sim, tem uma cópia do manifesto. Sim, nós queremos essa cópia. Podemos entregar até pra vocês. Está no nosso sobrado, no nosso esconderijo. Onde ela está localizada lá dentro? No nosso armário secreto. E tem mais quantos de vocês lá dentro? Mais ninguém. Só nós dois e todos os outros que vocês mataram. A Irmandade do 13, cara? Sim, estamos começando. Devem ser novos. Então está bem. Como uma forma de agradecer por deixarmos vocês vivos, eu gostaria de uma cópia deste livro. E eu uso a sugestão, né, mãe? Ok. Vou rolar aqui um D20 pra ver a sabedoria dele. Eu Falhou, né? É 29. Ok. Sim, senhor, ele responde. Então, vá. Eu solto ele. Calma, Celinho. Talvez os guardas estão lá ainda. Por que vocês gritaram aos guardas, a propósito? Qual que é a reação de vocês com eles? Os harmônios são impiedosos. Antes dele, eu posso fazer uma coisa? Eles iam pegar vocês. Ah, vocês são os que querem se aproveitar dos trouxas, como vocês dizem, mas a hora que a situação fica preta, vocês gritam. Bando de menininhas. Basicamente. Não esperávamos que vocês fossem tão poderosos. O outro ele tá levantando pra ir. Quem que tá indo? Acredito que é o mago. O mago. Não. Não? O outro cara. Ah, tá. Tá, o mago pode ir. O mago vai ficar aqui. O que você quer fazer, Lívia? Eu quero fazer antes dele. Eu quero que ele faça esse favorzinho pra gente, assim, que a gente corra aquela vista, né? O quê? Eu queria que ele fizesse esse favorzinho pra gente, de trazer a cópia do livro. Mas sempre que alguém sair da sua presença, se alguém chegar pra não conseguir, pra evitar que... Claro, já vem, vou pegar uma comida lá, peraí. O que vocês acham? Acabou. Vai dar uma missão pra ele? Vou. Eu já dei uma sugestão. Ele já vai me trazer um livro. Ele vai te trazer um livro. Uhum. Ele volta? Volta, ele tem que me entregar. Você disse pra ele as consequências caso ele não volte? Ele está vendo no chão as consequências. Eu tô muito triste. Eu pego, eu... Ele ainda tá aí, né? Sim. Eu falo pra ele. Bom, você sabe. Aí eu pego a ponta da minha espada, eu passo um furinho na mão, pra que saia um pouco de sangue. Eu pego o sangue e passo na garganta. Você sabe. Sangue na garganta quer dizer matar. Você faz um furinho em qual mão? Na dele? Com a minha mão. Na sua? Na minha própria mão. Ah, toma dano necrótico então. É, então eu tomava. Por que vocês coçam a garganta? Beleza. Ele chacoalha a cabeça positivamente e ele fala: entendi, senhora. Bom. Vamos mais rápido que. E ele vai embora. Enquanto ele vai embora, vocês fazem alguma coisa? Enquanto vocês aguardam? Tem mais gente aí, não tem? Tem o mago. É, ficou o mago. Não, ele é nosso refém. Até o outro voltar. A gente precisa dessa segurança, né? Exatamente. E eu tô sempre de olho no mago. Qualquer movimento de mão dele é pescotapa. Teria como fazer a aura de silêncio nele pra ele ter que fazer sobre magia. Mas aí ninguém conversa também. É que é complicado, porque tem algumas magias que não precisa ser pedidas. São, tá. São bem pouquinhas. Bom, enquanto ele tá indo embora, ele vai e se afasta. O anel de vocês tá tocando. Griel, joga investigação. Ok, já. Tinha fechado aqui a fichinha já. Real. Investigação. E aí, já foi? Não. Não, achei? Você entra na segunda casa, procura rastros dele e não encontra. Você vê os rastros dele. Eita. Assim, indo pelo telhado, rastros óbvios de telhas pisoteadas, quebradas. Aí você entra, cai numa casa, você vasculha ali dentro da casa. É uma residência, aparentemente não tem ninguém naquela residência naquele momento. E aí você fica procurando rastros dele, não encontra sinal dele. Tá. Eu vou tentar ouvir a respiração dele, Jeff. Ele deve estar com a respiração arfante. Tá, joga aí percepção. Como é por som, é com vantagem, viu, Jeff? Ok. Nem sinal dele, Griel. Ele não está na casa. Okay. Então eu vou sair pelo telhado e vou me afastar dos guardas, depois tentar achar meus amigos. Ok, beleza. Você sai, aguarda um momentinho, tá, um instante. Os guardas eles vão recolhendo os corpos, eles saem fazendo algumas investigações ali, procurando, se dividem, tá? E vocês veem eles fazendo uma operação de patrulhamento, de busca e de apreensão, tá? Curioso que no meio dessa operação tá passando um cara pela rua, tá? E ele ele é uma espécie de um centauro bode, sabe? Eita. Deixa eu... Putz, tem um nome dessa raça, não lembro o nome da raça agora. Mas ele é um centauro, ele tem corpo de cavalo, tá? Só que o torso dele, né, que seria a metade humana dele, é uma metade humana, só que a cabeça dele tem chifres como de bode. É uma metade sátiro. Metade cavalo, nossa, metade sátiro. É. Ele tá andando próximo. Beleza. Ali, os harmônios estão passando. E esse cara, ele tá andando distraído ali. E ele tá comendo alguma coisa, tá mastigando alguma coisa que tá embrulhada num pedaço de papel, um pedaço de pergaminho grosseiro. E sem sátiro. E ele tá mastigando aquilo ali, termina de engolir o último pedaço, né? Lambe os dedos dele, passa o papel na boca e joga no chão. Quando ele joga o papel no chão, três harmônios que estão perto dele: "Ei, você! Parvo! Está sujando a cidade, isso é contra as leis. Vai preso, cidadão." Os caras já imediatamente dão voz de prisão pra ele, catam ele, prendem ele, já levam ele preso. Outro, um dos três já faz sinal pros outros soldados. Os outros soldados já ignoram a investigação que eles estavam fazendo, tá? E vão correndo na direção desses três, carregando os corpos que vocês abateram. E já vão levando esse cara preso e saem dali, vão embora. Em questão assim de 5 minutos eles, caramba, deixam o beco, levando esse cara preso por ter tacado um papel no chão. Eu não quero que eles me vejam, tá, Jeff? De jeito nenhum. Tudo bem. Eles não estão te vendo. Eu vou sair daí. Ok. Beleza. E aí o seu anel começa a brilhar também. E aí você não tem mais eles na sua cola pra te rastrearem. Você pode entrar em contato com seus companheiros e tentar localizar eles. Eu vou ouvir os mensagens. Seria engraçado o Ariel, ele entra naquela... armadura de folhas. Então. Imagina. Então, se o cara já aceitou essa armadura dele aqui com a folha, né? Mas ele falou pra eu guardar minha armadura de folha. Aí perdi. Tá guardado, tem que trocar. Então, chega de mamata. Tá, vocês têm que escolher as coisas agora. Bom. O que você faz então, Griel? Vou procurar meus amigos. Como? Eu sou um patrulheiro, vou achar algum prazo pelos meus amigos. Não entendi. Eu vou tentar rastrear algum deles. Não tem como. Tentar rastreá-los? Vou tentar rastrear eles, Jeff. Tá, investigação. Isso. Ok, bom. Certo, você encontra os rastros deles saindo do beco ali. Algumas manchinhas de sangue, você nota que é o calçado de um deles, tá? Essas manchas de sangue seguem pelo beco na direção oeste. E o sangue ele vai ficando mais esparso, mais assim, difuso conforme vai se afastando do local do massacre. Joga a sobrevivência agora pra ver se você consegue seguir esses rastros até encontrá-los. Por por que o meu áudio do Gabriel pra mim tá duplicado? Mas pra, alguém mais tá? Não, pra mim tá não. Estranho. Pra mim também não. 22, Jeff. 22? Ok. Isso. Beleza. Tá, você consegue ir seguindo os rastros até próximo de onde você acha que eles estão. Mas você não chega a encontrá-los. Você sabe que você tá perto quando o rastro desaparece. Tá? Beleza, aí quando eu chego perto... No meio dos becos... Tá barulho, tá. Como é que é? Seguir a voz deles, Jeff, agora. Seguir a voz deles? Tá, é, joga percepção. Joga percepção. Agora fica fácil. E quando você para e faz o silêncio completo para tentar escutar a voz deles, você vê, entrando no, na ruela que você tá, o cara que tinha prometido entregar o livro para vocês, o traidorzinho. Ah, é? É. Agora, de onde você veio? De lá, ele aponta a direção. Eles estão lá ainda? Eles quem? Meus amigos. Sim. Ah, muito obrigado. Vou lá então. Então indo lá, Jeff. Beleza. Das duas uma. Ou esse cara conseguiu se safar dos meus companheiros, que eu duvido muito, ou os meus amigos deixaram ele embora. Então, tudo bem. Tá. Eles deixaram okay. ele embora, tudo bem. Ok. Faz muito sentido pra mim, mas tudo bem, beleza. Pouco tempo depois, você chega até onde o restante do grupo tá. Todo mundo reunido ali, o mago ainda prisioneiro. Vocês deixaram outro cara embora, né? Só um segundo, Gabriel, tô ouvindo a mensagem aqui. Tá, porque senão eu deixei o cara que vocês deixaram fugir embora, então. Ah, é a Cira. Ela disse que tá indo na Taverna X. Não entendi muito bem que taverna é essa, não, mas tudo bem. Ela tá com a voz aqui, né? Pode ser. Taverna do Grifferhunt. Não, Jess, foi só uma brincadeira de off pra onde? Sim, sim. O Serim lançou um feitiço nele para que ele fosse buscar a cópia do livro pra gente. Parece que realmente eles têm isso lá na casa. Eita, e eu tava achando que vocês tinham sido misericordiosos porque tinha dado informação. Não, ainda não acabou ainda. Agora espera ele voltar. E você foi atrás dos outros? Olha como que tá o beco. Eu peguei um deles, o outro sumiu e aí como tava cheio de milícia lá, eu tive que sair, né? Eles ainda estão lá? Estavam. E olha, pelo que eu vi, eles não são muito amigáveis, não. Eu vi eles prenderem um sensátiro, sabe que carregou o papel no chão. Caramba, parece Nita Murai isso. Lá também tinha essa punição pra quem sujasse as ruas. Os caras é meio estressadinho, não quero chegar perto deles não. Bom, então vamos esperar. Se tem alguma coisa pra perguntar pra esse cidadão aqui, a gente vai ficar esperando o outro. Não, eu confio no potencial de vocês. Vocês já tiraram informação, vou confiar. Tá. Enquanto vocês estão aí no beco, Siri. Tá, vocês vão pra. Assim que ele voltar com o manifesto. É manifesto, né, Siri? Mas isso é. Vai que alguém forçou ela, sei lá, vou dar um pulo lá só pra ter certeza. Depois vem com a Siri, Jeff. O quê? Repete que eu não entendi, Ariel. Cadê todo mundo? Você viu? Hotel. Eu vou até a taberna que é a Siri tá, dos Chicos, né? Vou ir lá na taberna. Tá, você sabe qual que é a direção dessa taverna? Ele entendeu. Eu vou perguntar pra alguém. O pessoal lá deve conhecer. Ok. Inspiração pra você. Obrigado. Muito bem, você pergunta rapidamente alguém indica pra você. Taverna do Grifferhunt. Ah, fica pra lá, faz assim, assim, assado, vira três ruas à direita, segue na quarta à esquerda e você chega lá numa esquina. Indicam pra você o caminho, mais ou menos. Ah, muito obrigado. Quando a pessoa me fala, Jeff, eu dou 2 chibar de ouro, só pra congratular. Ok, generosíssimo. E vou. Beleza, você vai em direção a essa taverna. Siri, você está na taverna do Grifo Errante junto com o Desmond. E ele volta na mesa onde vocês estão, trazendo 2 canecas de hidromel dourado espumante. Põe uma pra você, pega uma pra ele e fala: aqui brindamos. Ao sensório. Um local intrigante e excêntrico. Hã? Não? Eu acho que eu prefiro brindar. Você não é adepto dele? Ao seu prêmio. Que prêmio? Dá uma olhada ali. Não. Ele aponta. No centro da taverna tem um pilar que sustenta o teto. E nesse pilar tem dezenas de papéis colados. Tá? E você vê que tem pessoas que entram nessa taverna, vão até esse pilar, olham, aí catam algum desses papéis e arranca e sai fora da taverna. Você olha no pilar, no local que ele apontou, e joga a percepção. Olha a caçaca. É meio controverso isso aí, né, Ariel? Enquanto a Siri joga o teste, os demais, vocês estão no beco ali. E aí vocês veem... Porra! Beleza. E aí vocês veem... Sentem, percebem a aproximação de um grupo numeroso de pessoas. Tem umas 8 pessoas se aproximando aproximadamente. Passando diante do beco ali onde vocês estão. O que vocês fazem? Eu encosto perto da orelha do Mag e falo bem baixinho: se você der um pio, eu arranco sua garganta antes de você esboçar qualquer reação. Ele põe as 2 mãos na boca e fecha a boca. Eu viro pro Celerinho. E olha, Celerinho, já tá desmontado já. Tem gente se aproximando da casa. São 8 pessoas. Consegue fazer uma ilusão de que não há nada aqui dentro? Consigo. Bom, então deixa preparado. Se eles abrirem a porta, você faz a ilusão. Certo. Oi? Jeff? Já tá falando aí? Estou não? aqui. Você ouviu os meninos? Ouvi. Você ouviu a ação? Ah, beleza. Ah. Como é que você ficou quieto de repente? Não. Vocês estão quietinhos no beco ali. Certo? Alô? Alô? Sim. E vocês percebem esses passos. O que, que vocês fazem? Ouvir. É, o FP não ouviu nada que a gente falou. Tá ouvindo já? Tô ouvindo. Jeff? Eu estou ouvindo. Eu acho que você não ouviu nada. Então, repete então. Eu vou deixar preparado uma magia de ilusão. Ah, tá. Ok. Uma magia de ilusão, beleza. Bom, vocês estão lá no beco. No outro maninho lá. Vocês estão lá no beco quietinhos, tá? E aí essas 8 pessoas, elas viram e entram no beco. Tá? E começam a atravessar esse beco assim, meio que em fila. Todas juntas, tá? E vocês olham pra essas pessoas. Aham. Vai empurrando? Eu vou empurrando todo mundo pra trás e faço como se fosse uma parede, entre aspas, de ilusão menor, como se fosse a continuação do beco na minha frente. Ok. Entendi. Fica todo mundo escondido atrás dela. Aham. E quem são essas pessoas? Eu acho que deve estar num delírio fodido. Não, eu tô digitando ao mesmo tempo que eu falo com vocês. Essas pessoas vocês reconhecem pelo tipo de vestimenta negra que elas têm. Vestimenta negra e que não tem um padrão muito específico de detalhes, mas tem, todos eles trazem pendurados no pescoço deles um medalhão com um símbolo de uma cabeça com chifres que vocês conhecem bem. São agentes da Patrulha da Perdição entrando no beco. Mata todo mundo. Certo, tá todo mundo andando escondido atrás da ilusão. É, vocês estão escondidos só atrás da ilusão, da parede ilusória, certo. Eles vão andando e passando ao lado de vocês. Todos eles portam armas, eles têm arcos às costas, espadas presas à cintura junto com adagas, bestas, tá? E estão andando, circulando por ali. Vocês notam uma coisa neles. Todos eles estão com os rostos e assim as mãos enegrecidas, tá? Com manchas enegrecidas, como se fossem tribais. E de uma forma muito parecida com o que vocês viram na Pentar com a Ciere dias antes. Tá? E eles têm um olhar assim, um olhar meio vidrado, certo? Quase robótico. Conforme eles vão caminhando, eles nem olham pro lado. Tá? Eles vão passando por vocês e vocês notam que, além das armas, quatro deles portam rolos de papéis nas mãos. E outros dois deles têm uns pequenos baldes de madeira que tem algum líquido dentro. Vou colar algum cartaz. Eles vão entrar aí no beco. Eles passam pelo beco. Eles passam pelo beco e vão se afastando, vão nas costas de que parece um estabelecimento comercial ali, porque tem uma porta que ela abre e fecha regularmente, pessoas entram e saem com certa regularidade. E eles vão do lado dessa porta, onde tem vários outros cartazes colados. Eles vão, tiram um papel desse rolo que eles carregam e colam ali um pergaminho também, um cartaz. E aí eles fazem isso e vão embora, prosseguem para onde eles têm que ir. É, a distância é muito grande pra gente não conseguir enxergar o que tem no cartaz. Dá pra vocês que tem uma visão mais apurada enxergarem. Se vocês passarem num teste de percepção. A dificuldade é 30 pra essa distância. Eu gostaria de rodar. Ah, a gente pode tentar, né? Vamos tentar aqui. Meu deu 36. Hoje eu também tô meio atrasado. Já o terceiro já. Ouviu já? Tô ouvindo. O trem travou a buzina aí, que inferno. O Jeff tá falando? Tá, Toff consegue enxergar. Eu passei. Celerin não enxerga. Lisbeth quase enxergou. A Lisbeth só viu o rostinho de palito. Lisbeth quase enxergou. Vai jogar? Vai jogar pro Morin, Lucas? Olha. Opa! Enxergou, sim. Boa, o Murin também enxergou. Maravilha. Toff, Murin, vocês conseguem enxergar o que tá no cartaz. É um cartaz, é um papiro velho, poeirento, tá? E tem desenhado nele de maneira grosseira, com tinta preta, muito espessa. Tá? Tem desenhado nesse pergaminho os rostos de todos vocês. Eita, lasquinha. O grupo inteiro. Acima, os dizeres. Procura-se, vivos ou mortos. Recompensa, 1000 moedas de ouro. Pagante. Oi. Pagante. O armorial. O Maguinho ainda tá com a gente? Tá. Então, é esse dinheiro que vocês estavam querendo, né? Ele olha pra você e fala: que dinheiro? Você apontou pro cartaz? É. Apontei pro cartaz. Tá, vou rerolar com vantagem. Vou rerolar com vantagem aqui pra ele. É, ele não consegue enxergar a distância. Ele fala: não tô conseguindo enxergar daqui. Eu acho que a gente vai ter problemas. O pessoal da Patrulha da Perdição tá colocando retratos nossos no papel. Pelo visto, viremos alvos. Ai, porcaria. Muito bom pra ser verdade isso. Será que a gente viraria alvo simplesmente para aquele encontrozãozinho que tivemos lá dentro? Ou será que teve algo a mais que não sabemos? A confusãozinha acabou resultando em pelo menos 35 mortes. Mal pequeno, mal entendido. Nisso, Griel, você chega diante de uma estalagem, a taverna do Grifo Errante. Opa, cheguei. Tem uma placa escrito Grifo Errante. E aí você vê que tem um desenho dos telhadinhos de uma cidade. E um pontinho alado distante da cidade. Beleza, vou entrar. Vai entrar? Pô, ok. Você entra. Lá dentro, Ciro, o que você faz? Já vem. Ah, eu dou uma olhadinha assim. Olha pro Desmond e fala assim: um brinde. Vocês batem caneca, ele começa a entornar o hidromel dele. Você entra, Griel, e vê a Ciere sentada numa mesa junto com o Desmond e os dois brindando e tomando hidromel. Vou sentar do lado e já tem o garçom pra mim também. Estamos brindando aqui. Estamos brindando aqui. Aos nossos feitos. As suas cabeças, meu caro. Fico seriamente tentado a entregá-los. Dê uma olhada, ele aponta pra você. Não. Isso é um traje. Só 1000. Por cada um, né? E mesmo assim, tá muito pouco. Ô, Kere, vamos voltar lá? Vamos causar mais um trago? O Milão tá muito pouco. Ora, deixa eles em paz, ó. Eu tô brincando. Sugiro que você fale mais baixo, errado, meu caro. Pois esse é um bar de caçadores de recompensa. Sério? E se você chamar muita atenção, pode ser que alguém note o cartaz e note vocês dois aqui. E me note, o que é pior. Porque tem uma recompensa pra você também? Não, mas eu não quero que achem que eu estou envolvido com delinquentes. Sem ofensas. Cuidado. Bom, conseguiram o livro? Tinha mandado alguém buscar. Aí, como eu tinha ficado de boa lá, fiquei preocupado com você e vi que estava tudo bem. Falou nisso, gente, tá tudo bem aqui com a Ciri, tá no shopzinho, vem aí. Não, eu tô só esperando vocês, meu bem. A gente vai pra outro. Outro lugar. Eu não vou ficar bebendo aqui. Mas assim, mano, vou parar um pouquinho, faz bem pra todo mundo. Toca o anel de vocês. O Desmond, ele levanta e fala: bom, eu vou evitar incidentes então, com licença. Ele levanta, vai até o poste, ele fica olhando, olha pra lá, olha pra cá, dá uma volta no poste. Aí ele, vocês percebem que ele olha assim de soslaio pra ver se tem alguém observando as atitudes dele. Quando ele se sente seguro, ele para diante do cartaz de vocês, arranca o cartaz da parede, enrola e leva junto. E aí senta de volta na mesa. Boa ideia. Eu levanto a mesa, Jeff, e vou fazer uma geral, sei lá, correndo, discreto. Aliás, faz o seguinte, vou no banheiro, troco de roupa e vou fazer isso como um benzinho. Vou tirar todos os cartazes no raio de 3 quarteirões aí. Vou tirar como tudo é, aí. Como é que é? Eu vou trocar de armadura pra ficar com a armadura da fumacinha, pra ficar mais fácil. E eu vou ir tirando todos os cartazes que tiver no raio de 3 quarteirões. Em forma de folhas, você diz? Eu vou na mais rápido que eu vou usar, sem me cansar. Tá, tudo bem. O pessoal achar que é uma brinca passando, entendeu? Olha só como foi. Entendi, entendi. O Grial, então, ele sai, se levanta, sem falar nada, vai pro banheiro e não volta mais. Se ele tá com o Desmond de lá... A sensação que eu vou dar pro pessoal ali é como se estivesse passando um vendavalzinho, sabe? E aí vai levantando mesmo umas folhas, levando, e eu vou levantando muitas folhas da... Ok. Beleza. O Desmond, ele vira pra você, se ele fala, bom, vamos evitar acidentes, né? Não. Eu acho que... É uma boa. 1000 moedas de ouro não valem a sua amizade. E ele te propõe um novo brinde. A nossa amizade. A nossa amizade. Eu vou brincar com o cara, filho. Espera um pouquinho. Voltei. E aí ele estende o cartaz em cima da mesa pra você analisar, se ele. Pra vocês analisarem, né? Enquanto isso, Griel, você tá dando voltas no quarteirão ali e removendo cartazezinhos. Tá? E você remove esses cartazes e deixa eles caírem no chão, você carrega com você. O que, que você faz? Você escreve. Vai juntando. Juntando e colocando na bolsa. Colocando na bolsa não, você é só uma nuvenzinha, né? Você vai arrastando cartazes com você. As pessoas na rua vêm um pequeno tufão carregando papéis com ela. Com ele. Beleza. Enquanto isso, vocês que estão no beco vão fazer o quê? O cara não tá enxergando, que ele tá distante. O Murin viu, a Toph viu e alertou vocês do que tá ocorrendo. O que vocês fazem? Eu tô esperando o cara ainda. Seu amigo cara... tá demorando demais, não é? O cara foi, mas não voltou ainda. Três casas? Três casas Toph. Não, vocês se afastaram bastante, né? Foi. Procure pela aura dele. Vê se ele ainda está por aqui. Ok. Só um segundo, só um silêncio. Não. 7:30 já que eu vou falar. Ok. Tá, vocês vão aguardando. Depois de alguns momentos, o cara finalmente volta, trazendo o livro na mão. Fora que ele tá passando no beco, eu puxei ele pra trás da ilusão. Inspiração, muito bom. O cara ia se perder, né? Exato. Você puxa ele pra trás, ele assusta. Aí ele olha, vê vocês. Aí ele olha o Celerim, entrega o livro na mão do Celerim. E aí ele chacoalha a cabeça como se acordasse de um sonho. Deixa eu perguntar pra você, como que você chama? Peraí. Achei. Leon. Leon. Certo. Tá perguntando pro traidorzinho, não pro mago. É, pro traidorzinho que trouxe o Leon pra gente. Ok. Deixa eu perguntar pra você, Leon. Obrigado, mãe. Esse livro aí, ele foi feito por quem? Eu não sei ao certo. A verdade é que eu nunca me importei com isso. Se você não se importou, então por que vocês tinham isso guardado? Tinham intenções reais com isso? O livro é interessante, quem escreveu ele não. E quem o escreveu, você sabe? Eu acabei de dizer que não. Que eu não me importo com isso. O nome Hefwald lhe é familiar? Não. E pra você, conjurador, é? Calma que tá rolando dado. Lerdeza. Não. Nunca ouvi falar. Por quê? Só curiosidade. Serim, você pode ver o conteúdo desse livro e ver se é isso mesmo que você está procurando? Pode ser. Eu vou abrir no índice e vou procurar sobre a patrona da perdição e vou conferir com o pergaminho, ver se está parecido. Ok. Você... Patrulha da Perdição, página 38, você abre e começa a ler, igualzinho que tá com o pergaminho de vocês. É esse mesmo, Toff. Okay, então ele fez uma boa escolha nos entregando isso. A gente bem inteligente, deles, inspiração. Então. A gente não precisa mais deles, então. Mas eu tenho uma sugestão interessante. Lisbeth. Sim. A gente vai precisar de você. Coloque uma missão para que ambos façam. Que eles retirem todos os cartazes até o último dia das vidas deles. Os cartazes que estão nos procurando. E assim que eles terminarem de tirar todos, por siglo inteiro, aí a tarefa será cumprida. Sim. Pelo menos não o mataremos. Os mataremos. Eu não consigo fazer isso pelo resto da vida. Eu tenho muito mais de três. Não, é a missão que você coloca. Tudo bem, que seja durante um mês. Mas você coloca a missão pra eles. Vou colocar essa missão já. Um mês já será suficiente. Bom, então a partir de hoje vocês estão sendo, digamos assim, partes fundamentais. Isso, recrutados. Obrigado. Ah, se você quiser deixar um presentinho com eles também. Presente. Aquele que você os controla. Eles podem virar defeus, se você quiser. Ah, sim. Caso eles façam coisa errada na missão, você terá o controle sobre eles. Seria ótimo. Nossa, eu não tinha pensado nisso, eu também. Então. Bom, caso vocês venham a falhar, vocês vão dar um presentinho. Desde início. Ok. Vai botar larvinha neles, então? Eu gostaria de tentar cortar. Como eu cortaria isso? Eu tô pensando de uma forma criativa, assim você meio que vomita. Bom, vocês estão em maior número e os caras estão rendidos. Não há dificuldade em colocar uma larva dessa neles. Tudo bem que a larva vai entrar pela orelha, o cara vai gritar, espernear, desesperado, vai chamar a atenção de todo mundo. Mas isso é de menos. Agora seria útil aquilo que você disse antes. Sim. Se quiser, faça uma área de silêncio. Nós não temos mais nada para fazer aqui. Certo. Eu vou colocar... Eu chego para as mãos dele. Eu abro a boca e falo assim, obedeça. E de dentro da minha boca, eu quero que saia uma larva e entre dentro do ouvido dele. Ok. Feito. A larva despenca, gruda no rosto dele, sobe pela bochecha dele, vai pro ouvido dele, e entra, o cara começa a gritar desesperado. Mas vocês não ouvem. Ninguém ouve. Nada ouve. A larva entra nos ouvidos deles. E faço a missão para que eles retirem todos os cartazes. Ok. Tirar os minutos de silêncio, né? Eu lanço essa missão. E acredito que daqui para frente teremos que andar disfarçados pela cidade. Ah, então realmente é um cartaz de procuras? Sim. Procura-se vivos ou mortos. Recompensa 1000 moedas de ouro. Pagante, armorial. Como é que você não tá entendendo, Zé? O Toff não sabe ler, velho. Eu falei que eu só li a figura nossa. Você não ouviu? Só tinha fotinho. Eu falei que eu só vi a foto nossa. Ok. Mas os outros conseguem ler. O Murin consegue ler. Sim. É isso que eu tô reforçando, Murin. Então aquilo é um cartaz de procura. Sim, é um cartaz de procura. Assim, estamos sendo caçados pela cidade. Porque eu poderia traduzir para você. Sim. Se você quiser alguma. Pois talvez a... Eu esqueci o nome da menina, da mulher lá. Pentar. A Pentar queira vingança. Bom, então a missão que foi dada a esses dois aqui, foi cumprida a eles, será de, talvez de grande ajuda. Pelo que eu entendi, eles vão passar muito tempo recolhendo os cartazes. Mas a gente não pode falar com que pessoas já não tenham visto esses cartazes e já não estejam nos procurando, né? Não estejam nos procurando. Eu acho que um mês é muita coisa. Pode ser que ajude bastante. Então, é mais fácil a gente ficar disfarçados, andar disfarçados pela cidade e me chamar a atenção. Bom, você decide. Você vai querer colocar a missão pra eles durante o mês ou eu vou ter que matar eles, esses dois? Coloquei a missão durante o mês. Então tá bom. Se deram sorte. Mais uma vez. Bom, então vamos embora. Missão dada, é missão cumprida. Ok. Os caras, eles bora se levantam, lá. Vão indo em direção ao primeiro cartaz que tá ali perto de vocês e começam a arrancá-lo. Ah, vocês já pensaram na fantasia? Peraí, não, eu tô tocando. Uma fantasia. Ah, o Gabriel falou que a Siri tá bem, tá na taverna do Grifo alguma coisa. Alguém sabe onde que é isso? É a taverna que nós ficamos por 2 dias, não é? Não lembro, é? Eu acho que sim. Ah, sei lá, vamos atrás dessa coisa aí. Consegue fazer ilusão na gente, Sônia? Consigo, por isso eu perguntei. Qual fantasia vocês gostariam? Não, nenhuma. Quer dizer, pessoas normais, não sei. Que seja daqui de pessoa, parecida com pessoas daqui dia da cidade, que não sejam, como os caras já dissem, né, trouxas. Interessante. Toff, pense que alguém está roubando a sua comida. Tá, pensei aí. Qual seria a sua reação? Eu provavelmente queria saber por quê. Mas e o seu humor? Ia ficar péssimo. Ok, então memorize isso. E eu uso a magia de ilusão em todo mundo pra todo mundo virar soldados do Harmonium. Ok. Muito bom. Muito bom, vocês mantenham são soldados do Harmonium. Cara fechada. Ok. Ótimo. E apenas sigam o que eu faço. E eu vou imitar certinho como eles estão fazendo a marcha. Beleza. Você vai imitando pra todo mundo ver. E aí quando vocês terminam de preparar o disfarce, de vocês assimilar o disfarce, a aparência, os trejeitos do soldados do Harmonium, vocês veem que os dois carinhas eles já estão se afastando, já carregando o cartaz. Porém, eles vão olhando assim fixamente pro cartaz e olham pra vocês, olham pro cartaz, olham pra vocês, olham pro cartaz, olham pra vocês, olham pro cartaz, olham pra vocês. E eles vão se afastando de vocês. O que vocês fazem? Vamos até a taverna. Ok. Vocês vão saindo do beco, indo na direção da taverna, procurando a taverna. E aí vocês escutam. Um grito vindo de dentro do beco. 2 gritos, na verdade. Beco que a gente acabou de sair. Exato. Griel, você Oi. Tá lá carregando, arrastando cartazes, né? Arrancando cartazes. Arrastando os cartazes com você. E aí, de repente, você sente uma dor estranha. Joga um saving throw de carisma. Carisma? Peraí. É isso. Dificuldade 30. Eu sabia que eles iriam ficar tentados. Vou usar inspiração. Ok. Peraí, dificuldade 30? É. Falei. Falhou o Grião. Falei. Nem com o D6? Não, eu tenho só mais 5. Não tem resistência lendária, nada? Eu tenho que tirar 20 e tirar 5 ou 6 do D6. Não vale a pena. Não vou conseguir. Só joga, vê o que dá. Cara, eu acho que não adianta, até porque eu não tenho ponto heróico. Eu não, tenho como não só joga o D20, vê o que dá. Vai se, que você tira 20. Se você tirar um vintão, você passa. Vai. Vai lá, vamos lá. Ó, 11 com 9 ali que tá ali do lado, ó. Vai lá, Jeff, falhei. Grial, estamos só nós dois agora. Ok. Tá me ouvindo? Beleza. Tô ouvindo. Ótimo. Você vai arrastando aqueles cartazes, aí você sente uma dor em você. Algo estranho acontece. Você tá lá espiralando no vento e folhas que você é. E aí você olha e você percebe que aqueles cartazes eles estão se desmanchando. Não o papel, mas a tinta. A tinta começa a se desmanchar e a se mesclar ao vendaval que você é. E você se funde ao nada. Você fica possuído por eles. Eita, que legal. E agora? E agora que você é um NPC, meu caro. Ajo de acordo. Ok. Vamos lá, voltando. Não, é porque eles... Eles estavam tentando sair da magia. Aí eles tomaram o dano. Ah, sim. Ô, Ciere. Ciere. Oi. Você está na taverna com o Desmond. E aí o Desmond ele pega o cartaz, põe em cima da mesa. Ele olha pro cartaz, olha pra você e fala... que bela aparência. Que beleza. Obrigado. Eu vou dar uma olhadinha ali no cartaz. Ok, estamos só nós dois e o Griel na cena, tá? Você tava... Não. Você tá olhando o cartaz? Fica quietinho aí de boa, Ariel. Você tá olhando, analisando o cartaz de que forma? Ah, eu... Olhando mesmo, eu vou olhar, vou ver os traços. Como é que olhando, é feito, olhando. Mas... Olhando com os olhos. Isso. Tá. Você olha, você... Sabe como se você derretesse cera pra fazer o desenho e fica aquela camada grossa ali por cima? Só que não é cera, é piche. Piche? É como se fosse piche. E aí você fica olhando... Quando você fica olhando, aquele piche ele se ergue do papel. E pula na sua direção. Vazio. Você falou piche, eu já entendi. E pula na sua direção. Faz um teste de resistência e reflexos. De destreza. Reflexos aqui. Quanto que eu tenho de destreza? Mais 11. 22. Boa. O negócio pula na sua direção, cai na cadeira, né? Bate na cadeira, cai no chão e não pega você. E aí você vê a tinta do papel assim se desprendendo toda e formando como se fosse uma lesmona do tamanho de um punho, feito da essência do nada. Que legal. E aí, o que, que você faz? Eu vou usar o negócio de mudar o vazio, vou pegar aquilo ali. E vou fazer, tipo, uma bolinha e vou guardar dentro de um frasco alguma coisa pra aquilo ali não sair. Fazer que nem a tua fez, usar o moldar matéria escura e aprisionar. Isso. Ok, beleza, você faz isso e consegue colocar num jarrinho. O Desmond, ele fica olhando pra aquilo. Olha pra você, olha pra aquilo, olha pra você, olha pra aquilo e fala... O que tanariz foi isso? Isso que eles usaram, meu caro, foi um pouquinho, uma pequena parte do que a gente conhece como nada e vazio. Eles conhecem como entropia. Caraca, então, ele cutuca o frasquinho que você pôs e aí o frasquinho chacoalha lá dentro. Então a gente vai ter um problema se a gente passar em frente desses... Esses cartazes, o próprio nada vai reconhecer a gente. Que horror. Temos que tomar providências. Lava. Sim, temos que tomar. Eu vou, amor, eu vou tentar com o foguinho, eu vou tentar ver se eu consigo queimar aquilo, incinerar aquilo, alguma coisa. consegue. Você fala da pedra rúnica? Isso. Com a tatuagem que eu tenho entalhada. Tá, você vai incinerando, queimando, botando fogo até desintegrar praticamente tudo ali. Ah, funciona, que bom. Ok, vou voltar pro resto do grupo, hein? Ok. O que eu tô falando? Não tô Estão me ouvindo? Ninguém. Estão me ouvindo? Estamos. Ok. Bom, vocês escutaram um grito no beco. O que, que vocês fazem? Vão seguir pra taverna? Vão voltar? Vão gritar taverna. Também? Vão seguir pra taverna, acredito que a gente sabe como é que funciona a magia missão e... Beleza. Vocês seguem então em direção à taverna, mas vocês não sabem onde fica a taverna. O que, que vocês fazem? Não era a mesma que a gente veio? Não. Não? Não. É a taverna do Grifo Errante. Vocês vieram do dragão perdido. É perdido? Então a gente agora. Felipe, cadê o mapa? Ou pergunta pra alguém. Cidadão, pare aqui por um segundo, rapidinho. Sim, senhor. Eu chamo o... Caralho, não vai fazer nenhum sentido vocês perguntarem pra alguém, mano. Sim, senhor, sim, senhor. Eu tô pensando, mano. Pô, falei, caralho, a gente é da guarda, vai perguntar. Taverna da cidade, mano. Que guardas que é isso que não conhece a cidade? Não tem GPS, gente. Moço, nós estávamos fazendo uma vistoria aqui, mas acabamos sendo enfeitiçados por uns... conjuradores babacas que apareceram por aí. Ele dá uma segurada no riso. Achou engraçado? Sim, senhor. Não, é um cacuete que eu tenho. Então, nós acabamos ficando meio embaralhados. Nós não sabemos onde estamos. Eu só ouvi falar que eles foram para a taverna do Grifo Errante. Poderia nos indicar onde que era a direção disso? Ah, sim. Sobe aqui, 4 ruas, vira à direita. Anda mais 3, vira à esquerda e na próxima à direita. Anotou isso, soldado? E o homem Patoff? Sim, senhor. Então, certo. E... Se controle mais, senhor. Da próxima vez não vou deixar barato. Sim. E a gente sai andando. Ok, vocês vão e rapidamente vocês chegam na taverna lá. Todos estão me ouvindo? Sim. Ok. Vocês chegam lá diante da placa do Grifo Errante. Não tem grifo nenhum, só tem um pontinho ao lado. E a cidade. Bom, chegamos. Vamos entrar. O ruim é que a gente vai estar soldado. O que o soldado vai estar fazendo na taverna? É nosso soldado de folga. Vamos lá, vai. Continua impedindo você, vai. Eu vou entrar assim na taverna. E já vou bater assim o homem pra tentar procurar a Ciri. Tá. Facilmente você localiza a Ciri e o Desmond. Sentados numa mesa conversando. Uma caneca pra... Me aproximar. Tem 3 canecas sobre a mesa e um papel em branco. Eu vou me aproximando lentamente a Dennis 2. Ah, senhores, posso sentar na mesa? E eu dou um tapinha assim no ombro da Ciri. Um soldado do Harmonium assim. a se aproxima de vocês. Não. Por que eu não posso sentar com você, Ciri? Porque você não está aparecendo o que é você. Então, ou destransforma, ou não sai daqui. Eu olho o cartaz pra... Não tem cartaz, em cima da mesa. Não tem cartaz, só tem o papel em branco. Não tem cartaz ali. Ah. Mas nós não podemos... Essa é a nossa armadura. Embora estejamos de folga, não podemos nos tirar da roupa. Caralho, vocês são medrosos pra porra, hein? Desmond, me dá licença, eu vou ali fora conversar com o moço. Claro, fique à vontade. Não quero nenhum envolvimento com o Harmonium. É sem ofensa, senhor. Eu apenas não quero encrenca. Porque eu sou um cidadão honesto. Um cidadão Continue em harmonia. Assim, e não irei visitá-lo. Ai, meu Eu vou lá fora. Ok, vocês estão lá fora. No, no, assim, na, na lateral da, da taverna, um local um pouquinho mais reservado. Siri, você não disse que tinha resolvido a situação? Que situação? Que situação? A patrulha da perdição botou uma recompensa atrás da gente. Tô sabendo. É, colocaram 1000 peças de ouro. Você viu? Que blasfêmia. Eu achei que eles iam pegar pelo menos umas 10. Mas você sabe como é, né? Essa cidade é muito estranha. Eu não quero correr esse risco aqui, não. Eu não conheço nada desse, desse pedaço de terra. É, seria imprudente andar normal. Olha, eles vão ficar atrás da gente. Ah, só pra você saber, a tinta não é tinta. A tinta é nave vazia. Não! Eles foram tocados pela, pela nave vazia. Droga. Parece que aquele portal está avançando mais rápido do que a gente esperava. Não, Sereno. A hora que eles pegaram os cartazes na mão, aquele grito, foi nada vazio entrando neles. Droga. O que eles estão falando? Ah, nós contratamos uns capangas pra tirar os cartazes. Mas se a Toff disse isso, então os cartazes continuam por aí. Ok, Greal, você já chega, depois de você se desfazer dos, dos cartazes, você chega. Nossa, você encontra o grupo conversando no beco ali. Aí vocês veem o Greal chegando também. No momento que o Celerin tá falando isso, que vocês estão comentando isso, que a Toff fala dos caras que foram pegos, o Greal chega junto com vocês também. Ô senhor! Venha cá, senhor! O senhor está autuado. Pode se aproximar. Ele tá com alguma coisa na mão já? O Greal? É. Não sei, Greal, você tá com alguma coisa na mão? Não. Greal? Seu arco? Acho que o arco estaria, sei lá. Não, o arco tá nas costas, junto com o Java, né? É, então não. Ciere. Oi. Você tocou aquele cartaz? Sim. E você não sentiu nada? Como assim? Muito abrangente a pergunta. Sentiu o papel? Não. Você ouviu a explicação. Você não é idiota, você não é burra. Não sei qual é a sua pergunta. Você ouviu o que eu falei, o relato que eu falei sobre os dois que tocaram e aquilo podia ser escrito com uma tinta do nada do vazio. Todo mundo que encosta naquele cartaz vira automaticamente um servo do nada do vazio e passa a procurar a gente. Você ou o Desmond tocou naquele papel? Ah, velho! Sim, eu toquei no papel. O Desmond é também tocou no papel. Toda vez. Senhor, está muito cedo para gritar, senhor. Se aproxime, o senhor está sendo autuado. Pegou o exorcista, Jeff. Já. O Greal, ele chega diante de vocês. Chega perto de vocês, ali junto com vocês, quando vocês estão conversando. Ele se aproxima do Murin. Ele faz essa cara, aponta pro Murin. A imagem no chat aí, aponta pro Murin, dá um gritão e da boca do Greal pula uma gosma preta no rosto do Murin. Murin, teste de resistência de carisma. Eu vou virando pro próximo, Jeff, gritando de novo. Virei pra Lisbeth, pronto. Não, mas nem se tirasse 30, né? 20. Caralho, mano. Que se roll 20 tá, meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Eu posso gastar minha reação? Hã? Eu posso gastar a reação? Porque pode. Assim, o Burel veio e eu já tinha dado a informação do nome do vazio antes. É sim. Tão horrível, né? Sim. Ok. A hora que eu vejo que ele abriu a boca pra cuspir o negócio, eu tento moldar esse negócio, puxar e fazer como se fosse uma espécie. Tem mais 5 de bônus, então 20. Mais 7. Não sei se dá, hein? Não sei se dá tempo, hein? Ah, pera aí, já. É bem plausível. Sei. Antes de chegar, eu falei todo o bagulho que tá, o rolê, velho. Opa. Mas você imaginava... A Toff imaginava que ele poderia estar contaminado pelo negócio? Sim, porque a primeira coisa que eu perguntei foi, ele tá com alguma coisa na mão? Não tem nada na mão. Ué, o Grial não carrega, tipo, o arco na mão. Ele falou, eu tô com o arco. Não, ele falou, eu tô com o arco nas costas. Ah, tá. Não, porque a hora que eu perguntei, ele falou, não, eu tô com o arco na mão, normal. Não, falei, nas, não costas, aí, nas costas. Nas costas. Nas costas. O Jeff falou que tava na minha mão, eu falei, não, Jeff, tá na aljava, tá nas costas. Ah, tá, eu entendi errado. Mas ainda assim, é plausível, vai. Eu acho que a Toph não teria por que desconfiar. O Grial saiu pra encontrar com a Sierra e chegou depois do grupo. Se atrasou no meio do caminho. Não, claro que não. O Grial falou, olha, tá de boa, tá aqui na taverna. Cheguei lá, tem 3 canecas, mas 2 pessoas. Cadê a terceira? Vamos ser justos. Você e o Grial vão jogar iniciativa. Vixe. Certo. Ele cuspiu o negócio no Murin, de qualquer forma. Eu quero ver se você tiver uma iniciativa melhor que a dele, dá tempo de você puxar. Tá, a minha deu 29. Peraí. Então não, empatou. Não, só deu 19. Não, 29. Agora foi certo. Ué, não. Por que não tá indo? Tá do caso. Pra mim tá marcando Grial 29 aqui. Sim, mas Grial 29. Mas de qualquer forma, ele ganha fácil. Ele tirou 40 a iniciativa. É, não, 29 contra 19. Eu também tenho vantagem. Ah, com a vantagem, né? 40, vantagem. Então... Não, eu também tenho vantagem. Mas é que não foi, tipo, só a iniciativa não tá indo, tá ligado? Tipo, tem que jogar 3 vezes, 2 vezes. É que tá bugadaço também, viu? Uhum. Mas de qualquer forma ele ganha, tá ligado? Bom, o negócio ele gruda no rosto do Murin, penetra nos poros dele, vai desaparecendo, e aí vocês veem o Murin cambaleando, tombando pra trás, desfalecendo. É essa cena que vocês veem. E aí o Grell já vira na direção da Lisbeth, apontando pra ela e pronto pra emitir um novo grito e cuspir nela também essa gosma preta. O que vocês vão fazer? Agora, sendo minha vez, né? Tipo, na iniciativa. Aham. Uhum. Então agora... Droga! Afastem-se! Eles estão com o lado vazio. Você tocou nisso? Deus não te tocou, você disse, né? Tocou. Ok. Hoje eu tento me concentrar ao máximo. Aham. Uhum. Então, cadê a taverna? Não tem fotinho? Pra gente se ver. Opa, verdade. Vamos pra taverna padrão de vocês, vai. Vamos usar ela mesmo, porque ela é bonitinha. Na distância dá certo. Mas assustou aí, vai. Só que vocês estão na lateral da taverna aqui, ó. Perto do banheiro, assim, ó. Beleza. Pera aí. Agora tô na Lisbeth. E o Devon. Tá aqui, né? Na mesa que a gente tava, né? Olha, tá certinho, tá vendo? Murin. Vou cuspir na Lisbeth agora, próximo hotel. Eu vou vir rodando. Não, o Desmond tá lá dentro. Ele tá lá dentro. Que Desmond tá lá dentro. Você pôs ele pra fora junto, Merlo. Põe ele pra dentro lá. Ah, é? Fica aqui na mesinha, Desmond. Não, mas tava numa mesinha solo com a Ciel. Tava os dois bonitinhos aqui. Brindando e ele chavecando. Não, Jeff, tinha 3 cadeiras que eu tava junto. Essa mesa aqui, ó. Essas mesas de canto aí. Aqui, ó. Pronto. Mano, não pronto. Faz diferença qual é a porra da mesa que ele tá. Agora ele tá lá, tá? Aí, ó. Ele tava aqui, do ladinho dele, ó. Certo, Toph. Você vai tentar moldar um negócio que tá no corpo do Murin. Eu vou tentar tirar o que tá no corpo do Murin e do Grial. Não, os dois ao mesmo tempo não dá. Por que não? Porque isso é uma ação completa. Tá, eu não posso gastar porque é target. Eu não posso gastar ponto heróico pra fazer isso. Pulso de ação, outra ação. Tá, tudo bem. Pulso de ação, outra ação, beleza. Pronto, aí ó, resolvido. Tá vendo? Ok, eu quero tentar salvar os dois então. Tudo bem. Você, deixa eu ver como é que vai ser. Pode fazer o roleplay. Ou a Ciere não estão com infectado. Vou tentar tirar do Grial antes que ele infecte todo mundo. E do Murin. Tá, mas eu não sei como fazer isso. Ah, relaxa, eu não tô infectado. Eu sei como é que funciona isso aí melhor do que ninguém. Não confio em você, me desculpa. Problema seu. O que eu tenho que jogar, Jé? Pera aí. Você quer que eu pegue a habilidade aqui, amor? Como assim habilidade? Esse negócio de moldar. Me fala o que você tem aí, então. É, eu vou ver aqui pra facilitar como é que tá escrito aqui. Cadê? Aqui fala que é tipo como se fosse molda rocha. Conjurou uma magia, só que foi nível acima. Aí eu moldo a matéria, na verdade. Sim, isso aí, beleza. Então são duas magias que eu tô gastando, praticamente, né? O lance é o seguinte, o negócio tá dentro do corpo dele. Exato. Você pode matá-los. Mas o bagulho tava na Lisbeth também, né? Eu vou colocar aqui fora, aqui, ó. E eu tirei dela. É, mas ali tava superficial. Ah, entendi. Ó. Achou aí, amor? Eu postei aí no chat, mas é basicamente o que a Toph tem. Ah, tá. Eu tenho. Tudo bem, isso aí, tudo bem. Então, ó, Toph, você vai fazer o seguinte. Vai ser um teste de arcana. Ok. Tá, eu vou... Deixa eu gastar meu ponteiro. E aí, os dois vão rolar um saving throw de constituição. Constituição. Tá. Constituição ou carisma? Constituição. Porque ele vai arrancar. Aí ela vai arrancar isso de dentro de vocês. Então vocês vão rolar um teste de constituição. A dificuldade vai ser 50... menos o quanto a Toph tirar no teste de arcana dela. Quanto... Pro Murin, como acabou de entrar no corpo do Murin, vai ser 40 menos o teste da Toph. Quanto mais eu tirar, melhor. Quanto Isso. mais você tirar, melhor. Tá, então eu já tô jogando aqui o ponteiro que eu vou gastar, beleza? E se vocês falharem no teste de constituição, vocês morrem. Ah, é? É. Só isso. Toph. Eu não sei como posso detectar isso, mas talvez eu possa te ajudar a entender. Nós passamos bastante tempo lá na Patrona da Perdição e também vendo a Ciri. Talvez tente atingir esses pontos vitais da célula. Deixa eu comigo. Eu vou usando a inspiração bárdica pra você. Tem um D6 nesse teste. Ok. Aí. Ok. Um outro detalhe adicional. O Murin tá estribuchando ainda, sendo assimilado pelo invasor de corpo. O Griel já foi. O Griel é uma criatura hostil em movimento. Como vocês fazem para imobilizá-lo? Se vocês não fizerem nada para imobilizá-lo, o teste de arcana da Toph será com desvantagem. Ah. Deu ruim. Deixa eu ver se eu entendi. Hum? Daí que tá nele, é a matéria, é tipo um líquido, não é? Que tá no corpo dele. Certo? É como se fosse um pedaço de piche. Okay. Vivo. O fato dele estar em movimento, tipo, na teoria, não atrapalharia eu tirar isso, porque eu tô tentando tirar pelos poros, puxar de dentro pra fora. Certo? Ah, atrapalha sim, porque se ele se mexer na hora que você tá puxando, você pode arrancar o coração dele. Deslocar o coração dele dentro do corpo dele e matar ele. Ah, entendi. Lívia, segure o Griel. Que ele fique calmo, que ele fique quieto. Ou então bota o Pablo ali. Não é útil. Você não é um elfo, né? Ah, eu não sei sobre essas coisas. Mas enfim, deixa eu me concentrar aqui. Ok, então a Lisbeth vai jogar atletismo e o Griel vai jogar atletismo pra empurrar ela. Ou acrobacia pra tentar esquivar dela. Pra ver se a Lisbeth consegue segurar o Griel. Ui, tá bem que deu 7 esse dado, hein? Né? Porque o bônus é bom, né? Gasta ponto heróico aí, Ariel. Eu não tenho. Que merda. Atléticos é strange lá. Mas eu usei o que tinha mais bom. Opa! Caralho! Caramba, foi porra! Essa é pra salvar mesmo. Pera, Jeff, tem um probleminha. Eu fico brincando, lembra? Os ataques contra mim são com desvantagem. Mas isso não é um ataque. É, ela tá te agarrando. Pra agarrar não é mais difícil também? Não. Não faço ideia. Mas aí vai de você, querer ajudar, ser ajudado ou querer foder o grupo. Vai de você. Não, é uma... Você fica brincando por qual, então, por qual habilidade? É aquela lá que eu tenho, o pessoal tem desvantagem pra me atacar, que eu fico meio que brincando na, no tela, de tão rápido que eu sou, sabe? Deixa eu ver o nome aqui que tá. Mas foi a gente que criou, viu, Jeff? É o... Autocamuflagem, acho que era da terceira edição. Que ficou parecido com o... Acho que é... Não, a Pantera é isso, a Pantera Deslocadora, não é? Uma coisa assim. Ah, tá, entendi. Isso aí é pra ataque. Bom, então, bom, o agarrar, ele substitui ataque. É, entendeu? Tá, então a Lisbeth tem que jogar com desvantagem isso daí. Se quiser gastar uma inspiração pra cancelar desvantagem e jogar normal, você tem inspirações. É só gastar o ponto heróico, né, pra manter o 20. Joga com desvantagem. Tem um jeito de roleplay que seria easy aí, de usar um negócio aqui. Depois você revela, então. Vou revelar. Jogou com desvantagem mesmo, Lisbeth? Não quis gastar inspiração nem nada? Desvantagem, então vai desvantagem. Ele quis desvantagem, não quis o ponto heróico? Não vai. Vai lá, não, é a Lisbeth que tem que ver. É a Lisbeth que decide. A Lisbeth tem ponto heróico e tem inspiração pra gastar. Se ela quiser, ela pode gastar. Eu vi que ele quis ir pelo roleplay, então vai. Vamos pro roleplay. Vai roleplay. Beleza, você que escolhe. É você que decide, hein, Lisbeth, porque é você que tá com a ação. Beleza, não conseguiu agarrar então o Griel. Tá os dois se debatendo, os dois se engalfinhando ali. Cadê os bagulho aqui daqui da tela? Oh, enfim, eu tinha colocado na tela um ponto heróico e dois pontos de inspiração. Sumiu, verdade. Você tinha visto não já? Hã? Você tinha visto que eu coloquei dois pontos de inspiração e um ponto de heróico no meio da tela aqui? Não, não vi. Ó. Oh. Mas enfim, você lembra que eu tinha seis pontos de inspiração e um heróico, certo? Aham. Uhum. Então, eu gastei dois pontos de inspiração porque, tipo, eu vou usar a inspiração no primeiro teste de arcana. Aí eu vou usar o ponto heróico pra ter pulso de ação e refazer, né, no outro teste. E eu usei outro ponto de inspiração pra rolar com vantagem os dois testes, tudo bem? Tudo bem. Tá, é arcana, né? Arcana. Isso, e o teste no Grial você tem um D6 extra, uhum, e no Murray é normal. Tá, arcana. Ó, primeiro teste, com vantagem, deu 19. Nossa, que lixo de dados. Mais um D6. E esse é no... Mais um, é, mais um D6, é no Grial. Mais um é, D6. No Grial. Mais um D6. Mais um D6. Mais 4. 23. Nossa, ficou fácil pro 100 Grial. 27 seu teste. Ah, não pode estar tranquilo. Gé, eu consigo... Tipo assim... Se eu faço a ponta de que eu rerolar meu teste, eu rerolo ele com vantagem ou é só um dado? Como é que é? Eu tenho um talento que eu rerolo um teste meu. Tá. Certo? Só que eu fico com esse segundo teste, independente. Aham. Uhum. Se eu rolar, eu rolo os dois dados normal ou só um dado? Você vai rerolar o teste. Você rerolou o teste com vantagem? Você vai rerolar com vantagem. Tá, não então vai rerolar dado, você vai rerolar teste. Beleza. Da mesma forma que o teste foi feito, você rola de novo. Beleza, então eu vou gastar meu ponto de ki e vou rerolar esse teste e segunda opção, beleza? Beleza, joga o seu teste aí. Enquanto isso, Eric, o que você tá fazendo? Ah, 26 mais 4. Eu vou pegar, vou até o Murray. Vou me concentrar tentando lembrar de uma cena. E vou tentar bater nos pontos vitais dele. Pra o nada sair do corpo dele. Igual foi feito com o Calmir. Tá, igual o Linhu fez com o Calmir. Lembro disso. Isso. Tá. Você vai jogar aí, então, teste de medicina. Medicina. E vamos ver. Cadê o teste da Toff? Deu 6 mais 4. 30 no Grial e 24 no Murray. 30 no Grial e então, 24 é 20, no Murray. 20 a dificuldade do Grial e 16 do Murray. Ah. Isso aí. Save de constituição dos dois. Vai lá. Vou jogar com vantagem, tá? Joga com vantagem aí. Joga com vantagem. Joga seu teste aí também. Boa, Murray. Bom, Murray passou. Boa. 14. Na verdade, o Mourinho poderia até jogar com vantagem. Até o Fih poderia jogar com vantagem esse teste do Mourinho aí. Vou gastar luck. Dá 32. Ixi, o meu 32, beleza. Tá, então, cena é a seguinte: a Toph, ela se concentra, vai gesticulando tipo o Aang dobrando os elementos, tá? E começa a puxar do Griel aquelas coisas pretas saindo pelos poros dele, e do Murin também, tá? Paralelamente a isso, a Lisbeth tá tentando agarrar o Murin, o Griel, tentando manter o Griel imobilizado, e... E o Celerinho ali ajudando a Toph, dando inspiração pra Toph, guiando a Toph, mantendo ela concentrada. A Ciri, ela vai até o Murin, que tá caído ali no chão, começa a bater nos pontos vitais dele, vai abrindo os poros, os chakras dele, facilitando para que a Toph arranque aquela massa do Murin, sem danificar o Murin, e o Murin volta a respirar normalmente. Porém, o Griel... Deu em cima, hein? O Griel, ele tá lá... Gritando. E aí sai aquela bola dele, né? O Griel, ele cai de joelhos, fica enfraquecido, desfalece ali no chão, tá? Mas respirando melhor também. E a Toph tá lá com as duas esferas, ela começa a girar as duas, transforma numa só. E vocês têm uma bola de basquete de matéria escura na mão de vocês agora ali. Que a Toph tá manipulando como se tivesse fazendo movimentos de Tai Chi. O que vocês fazem com essa matéria? Eu vou falar pra ela assim, só segura, e eu vou concentrar o fogo assim na esfera. Ah, vai ativar a runa? Vou. Ok. Essa esfera é bem grande, tá? Você vai ativar a runa e vai jogar pra mim um save de constituição também. Ativo duas, se for o caso. Tá. Tô brincando. Dificuldade 20, tá? Se eu tiver já sobe, eu vou ajudar ela. Não, ainda não, Maurice. Você ainda tá meio grog lá no chão. Ah, beleza. Mais três. Meu, cara, tem que quinar, né, filho? Ou melhor, você tem constituição alta, né? Dá pra ajudar, sim. Meu, deu 12. Ela concentrando a runa junto lá com ela. Tá. Pode rerolar com vantagem, então, Ciri. Porque o Murin te ajudando, fica mais fácil desintegrar aquela esfera. Os dois podem jogar o teste de constituição com vantagem. Peraí que eu posso adicionar uma parada aqui. Deixa eu ver se é teste de resistência. É aqui. Eu vou adicionar 2d4. Porra! Testão, hein? Caralho, Murin. Gasta esse pontinho heróico aí, mano. Vambora, né? Rola aí, cara. Pelo amor de Deus. Vai assim mesmo, Murin? Vai rerolar? Vou rerolar, já gastei o ponteiro aqui, já tô rerolando. Beleza. Ó, oh, aí sim. Aí é sim. O meu deu 16. 16, Sere? É. Ok. Certo. Vocês concentram o poder da runa do fogo nas palmas das mãos de vocês. O corpo de vocês brilha, emitindo uma aura dourada das chamas primordiais. Vocês carbonizam aquela massa que a Toph está manipulando até ela reduzir a uma singularidade que é desintegrada também. Tá? O Griel, ele volta a respirar normalmente no chão e começa a despertar pouco a pouco. Tá? E se ele cai de joelhos, exausta. Ciri, dois níveis de exaustão para você por isso. Tá bom. Ah, não. Dois não. Um. O Murin ajudou. Deixa eu só achar. Dois seria se fosse sozinha. Ah, tem essas coisas. Tem sim, ó. Vai lá na engrenagenzinha da ficha. Nossa. Aí você vai ali no terceiro quadradinho ali. É, show exhaustion tracking on. Aí você põe on. É que o meu tá em português. Mostrar exaustão. Rastreamento de exaustão. Rastreamento de exaustão, controle de exaustão, alguma coisa assim. Só ligar lá. Muito bem. Só que vai aparecer os negocinhos. Eu achar eu ativo aqui. Depois eu faço aqui qualquer coisa. Então, muito bem. Onde tem o íconezinho do NPC pra você ativar. Aí você é só descer lá no finalzinho. E tá ali. Ok. Achou? Claro que não. Tá embaixo do lado de vida. Depois fica a sensação. O meu não tá, não. Então, você tá achando o bagulho pra ativar. Vai na engrenagem, é o último quadrado da direita, é a última opção que tem. Não tem. Tá, acompanha. Mostrar rastreamento de exaustão. Mostrar rastreamento de exaustão. Opções gerais, tá? Pra, opções logo gerais. Pra cima de opções gerais. Ah, foda-se, eu tenho um de exaustão, eu marco na minha ficha. Agora já tá, ó. Já tá aqui, ó. Um. Apareceu aqui. Okay. Boa. Ok. Beleza. Vocês conseguem resgatar o Grial. O Grial vai despertando pouco a pouco. Murin, você tá normal, tá? E tanto o Grial quanto o Murin, a visão que vocês tiveram foi a visão do outro lado. A visão do nada. Olhando pra vocês. Circundando e permeando vocês. E tomando controle de vocês. Por um breve momento, vocês foram tocados pelo nada também. Vocês estão bem? Não senti nada. Não senti nada. Pois é. Boa, boa inspiração. Diga, Di. Diga, Nix. A partir do, tipo, imediatamente depois que a gente eles desintegraram a matéria, eu quero tentar localizar na Ciere se tem alguma coisa que saiu do cartaz e foi nela. Se eu não sentir nada nela, eu já saio correndo até o Desmond pra sentir nele também. Ok. Ciere, o potinho tá com você ou tá com o Desmond? Tá comigo. Tá com você? Certo. Toph, você tenta buscar ali com essa percepção e você percebe que a Ciere tem alguma coisa do nada e do vazio com ela, assim, mas não dentro dela. Ciere, por que você tá com nada e com vazio com você? Por que você não colocou aqui pra gente desintegrar isso logo? Aliás, desculpa, o potinho já, você já desintegrou, né? Já. Então não, Toph, então não tem nada. Ah, tá. Zero resquício, esqueci, desculpa. Ok, então eu vou até o Desmond, então. Porque eu falei que se eu não sentisse nela, ia até ele. Ok, a Toph, ela olha pra você, seria como se escaneasse você, e de repente ela sai correndo com tudo em direção à entrada da taverna. Vocês vão ficar assim mesmo? Não, para, mas é muito pouco. Com essa aparência? Na verdade, você não sabe que a gente tá com essa aparência, você tá vendo a gente normal. Eu sei que vocês estão com uma ilusão. Vê assim, a ilusão por cima como se fosse transparente. Deve ser engraçado. Como se vocês estivessem vestindo uma fantasia translúcida, sabe? É, eu ainda vejo que vocês estão com uma ilusão, mas eu sei que é vocês. Vocês, com visão da verdade, vocês veem a ilusão ativa. Vocês veem através da ilusão, mas veem que a ilusão tá lá. Nossa, eu preciso beber mais uma coisa. Esse negócio me fez mal. Cadê o hidromel? Não toquem nos cartazes. Eu vou lá tomar o hidromel. Antes disso, eu vou trocar de roupa. É, sim, por favor. Pô, acabou de ser tocado pelo vazio e como se tivesse acontecido nada. É isso? Então tô, né? A mente dele tá vazia. É, deve ser. A memória dele tá vazia. Só botou. Bom. Eu tô recordando a segunda-feira normal aí. Cara, vamos... ainda nem sei o que eu vi do outro lado. Você quer que faça o quê? Então vamos fazer isso aqui. Vamos esperar. Eu descubro o que aconteceu aí, eu reajo. É. Não, tá bom. Vida, cara. Relaxa. Tá bom. Bom, vamos finalizar por aqui então? Certo. Beleza, então, gente. Obrigado pela presença. Espero que tenha sido divertido pra vocês. Sim. Tenham uma boa semana. Depois me passem o feedback no privado. O que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Uhum. Eu tava falando aqui no mudo, mas não saiu. Eu só tenho uma última ação pra fazer. Ok. Então faz a ação. É, gente... Fiquem seguros aqui e resolvam a situação por um instante. Eu vou evitar uma catástrofe. Irei até o quartel. Tá bom. Caralho! Ok, mas beleza. O quartel é a base dos Harmonions. Dos Harmonions. Muito bem. E no caminho eu vou pondo tipo como se eu tivesse todo ensanguentado, ferido em batalha, pra chegar lá. Beleza, próxima sessão a gente vê o que vai dar isso. Eu vou mandar pra vocês o livro Manifesto do Prócer. E aí vocês fazem o que vocês quiserem com isso. É um livrão de 164... Ah, não dá. 164 páginas. É enorme. Não tem onde armazenar aqui no Roll20 PDF. É, eu achei que era um pergaminho só pequenininho. Não, não é. Esse não é. Beleza? Beleza. Beleza. Hello. Gente, boa Hello. Semana pra vocês. A gente vai se falando no decorrer aí. Bom descanso pra todos. Até mais. Tchau. Tchau. Morse, quer conversar uns minutinhos antes? Pode ser, pode ser. Então, tá bom. Eu vou ligar pra... Muito. Não, eu também não. Vou ligar pra você no telefone. Melhor. Tranquilo. Melhor, né? Então tá bom. Melhor. Tchau, gente. Tchau. Tchau, amor. Até daqui a pouco, amor. Tchau.